I hate my life! O cara entrou com a foto do Game The Dog, cara. Não tem como falar. Saudades eternas. Só deixar aqui avisado aqui que o Boomer está jogando agora, Magic Number 9. Olha que, que bonito. É, ao fim vai ser assim, não? Vai ser é live? Que bonito. Porra, vai ser o combo grava, mas joga, né? Nossa, caralho. Vai começar com isso, com o Magic Number 9 mesmo? Quer começar com outro jogo, não? Tem que ser com ele, rapaz. As pessoas estão pedindo. Na verdade, ninguém tá pedindo. A gente que quer fazer porque a gente se odeia, no mínimo, né? Pô, mas, ó, esse podcast tá, ó, tá na agendinha lá do locador já tem um bom tempo já. Tá, hein, tá, cara. E daí, inclusive, do desgraça aí, o cachorro com essa cara enigmática aí, o exclamativo, eu não faço ideia de que meme é esse. É, mas qualquer sim, dia eu vou te mandar o videozinho. É bom, esse cachorro é, tem, pode dizer assim, tem personalidade. Canina. Começando mais um podcast Locadora, senhoras e senhores. Eu sou o Guarda Belo e você está ouvindo esse podcast que é melhor do que nada, né? E hoje estamos aqui com os ilustríssimos. Bumo. É mais melhor do que Number Nada. Nossa. Nossa senhora. Estamos aqui com ele também. Quem ô? Desculpe, pessoal, mas eu financiei essa merda. A gente vem aqui pra desfazer a merda que você faz. A culpa é sua, né? É, muita. É ter aquela camisa do disco. Eu não votei no. Eu votei. A culpa não é minha, né? Eu votei no Aécio. Tipo assim, a culpa é minha, né? Eu financiei essa merda. Eu não sei. Eu fui enganado. Fui ludibriado, né, cara? Estamos aqui também com ele, desgraça. O execrável número 9, né, cara? Nerds entenderão. E estamos aqui também com ele hoje. Eu não chamo mais o Senna de convidado. O Senna já é membro, tem carteirinha aqui do coisa. Ele abre a porta, ele caga de porta. É o nosso master hiper convidado, né, cara? É, de cada 10 programas é com Senna, cara. Sim, e quando a gente fala de Mega Man, ele claramente aparece, né? Ele tá aí, né? Ele para. E aí, galera? Tu usa Ultra? Ah, não, peraí. Mate errado. Bom, só que é o Otaku True vai pegar essa aí, cara. O Belo eu acho que não pegou. O Boom eu não sei. Eu sou velho. Eu não peguei nada. É, também não peguei. Ah, não. Isso é coisa de otaku da nova geração, cara. Pô. Exato. Da nova geração. Exato, cara. Cara, eu achei que esse negócio de otaku tinha nascido ontem. Eu sou um bobo. E você já percebeu, estamos aqui pra falar dele, né? O projeto. Dá pra falar projeto não, mas Might Number 9, esse jogo aí que teve toda uma história meio turbulenta. A gente vai comentar aqui sobre isso. E acredito que no final a gente deve falar um pouquinho também do Mega Man 11. A gente jogou a demo. Vai dar um pouquinho das nossas opiniões aí do que a gente acha que. Como o jogo pode vir, né? Se a gente gostou, se a gente achou que é o próximo Might Number 9, né? Might Number 11, talvez. Porque... E a gente vai falar um pouquinho disso. Vamos começar do começo, né? Como falar no Mais Uma Ficha. Eu acho que muita gente já sabe disso. O projeto, ele é de 2013, então já tem um bom sim, tempo. Sim. Já tem 5 anos, né? Ele foi lançado lá na PAX, e o Inafune comentou que ia fazer essa questão no Kickstarter. É legal lembrar também que, na época, ó, hoje em dia a gente tem uma mente mais aberta em relação a essa parada do Kickstarter em si, né? Hoje no Brasil a gente tem os próprios, né? Tem o Apoia-se, tem outros, né? Acho que tem Kikant, tem outros aqui que eu não vou lembrar o nome. Mas na época isso era algo... Era novo, né? Pelo menos era novo. E você poder ajudar alguém a fazer seja o que for. Seja você ajudar alguém a fazer o joguinho, ou fazer a revista em quadrinho, ou o jogo de tabuleiro. Cara, isso na época era muita doideira de falar. Eu achava muito maneiro. Porque praticamente você fazia parte do projeto, né? O Ken-O que pagou aí, eu não sei se na época ele se sentiu assim, né? Eu estou ajudando a construir. É, cara, é aquele negócio. Porque quando o Inafune entrou com essa ideia, que ele veio com essa parada, era uma época de vacas magras pro Mega Man, né, cara? Os fãs do Mega Man, como eu sim. E o Senna, a gente já tava maluco que praticamente a Capcom botou um moleque no porão e trancou ele lá, né, cara? Porque, bicho, você não via nada de Mega Man. Aí vem o cara, que já tinha saído da Capcom, que... Pô, ele era um dos cabeças do projeto do Mega Man. Pô, ele participou dos seis do NES. Ele participou, acho que se não me engano, dos do PS1. E, pô, querendo ou não, o nome do Keiji Inafune era ligado ao Mega Man. Então, cara, eu, por exemplo, quando eu fui ouvir aquilo, eu fiquei maluco. Caralho, não, cara. Pô, já que não tem Mega Man, pô, e o cara vai fazer algo parecido. E, tipo, pô, e a proposta que ele tinha dado era muito boa. Cara, eu quis financiar exatamente porque eu queria um jogo do Mega Man. Tipo, não entra nessa parada, essa questão de, ah, não, eu vou financiar porque eu vou ajudar aqui, eu não sei o que. Não, cara, eu só queria um jogo do estilo Mega Man, cara. Um jogo bom pra jogar, né? Mas, infelizmente, cara, eu até convenci um colega de trabalho, um ex-colega de trabalho, que a gente não trabalha mais junto. Cara, eu convenci o cara a pagar essa... Não sei nem se esse cara lembra que fui eu que convenci. Olha só, aqui, ó, tem essa droguinha aqui no armário que quer usar. A ele a financiar, e parece que ele ajudou, cara. Inclusive, ele comprou a versão do Wii U, né, cara? Melhor versão. Hoje em dia, esse cara é um super vilão, né? Por aí. Por aí, ah, né, cara? Na época, eu entendo um pouquinho isso, Ken, porque eu, como você comentou, cara, acho que vocês, Senna, podem até falar melhor, né, pros seus daqui da mesa nossa aqui que gosta mais do personagem. Mas realmente, ele tava vivendo uma época de vacas magras, né? É bom lembrar que a gente tava num período que muita coisa mudou. Jogos tipo Mega Man, o próprio, boto aqui um que eu gosto pra caramba, Castlevania. Eles estavam passando por umas mudanças, assim, tão doidas. E teve tanto projeto do Mega Man que ia sair e acabou não saindo. Tinha aquele Mega Man lá que foi em primeira pessoa. Tinha essa cacetada. Sim, sim. Sim, essa cacetada de cor. Tinha um Legends 3 que tava pra sair. Sim, que foi, acho que ele foi cancelado até um pouco antes, né, cara? Foi, inclusive, ele aí o Cusena vai responder melhor, já vê aí que ele já quer virar a carta armadilha dele aí. Eu falei assim, o que que aconteceu exatamente aí? Não, você até tinha coisa do Mega Man nessa época, né? Três anos atrás você teve o Mega Man 10, né? Quanto o Castlevania, por exemplo, você falou Castlevania tava na época que ele tava sendo rebootado, os caras estavam tentando pegar aquela vibe meio God of War e tal, não sei o que. O Mega Man teve um puta de um retrocesso, cara. Porque, tipo assim, você pega o Mega Man 9 e 10, que são ali de 2008 e 2010, eles estão o Mega Man do NES, mas tipo, o primeiro Mega Man. Ele não dá charge, ele não dá slide. E o jogo ainda tinha, tipo, ah, não, se você quiser jogar com o Proto Man, paga o DLCzinho aqui e tal, não sei sim, o quê. Sim, sim. Também teve o aniversário do Mega Man nessa época, e a Capcom não fez nada, ela comprou um jogo feito por fã, que era o Mega Man vs Street Fighter e tal. Exato, eu ia puxar esse ponto agora, realmente, o Mega Man 9 e 10, apesar dele, acho que ele chegou a ter uma boa recepção, porque... Como eu falei, cara, os fãs do Mega Man, qualquer merda que tinha o nome do Mega Man, cara, a galera tava querendo botar dinheiro, porque, pô, a galera realmente gosta, os fãs do Mega Man realmente gostam do personagem, querendo ou não. É um personagem importante no mundo dos games, cara, não dá pra se ignorar seja o Mega Man, o Mega Man X, o Mega Man Battle Network. Todos eles, em algum momento, eles fizeram parte de uma de algum console, e eles tiveram devido sucesso naquele console, seja um grande ou um menor, mas eles ainda deixaram a marca deles ali. Então, tipo, o Mega Man 9 e 10, ele chamou a atenção, mas como o próprio Senna falou, pô, ele meio que tava no retrocesso, ele foi um jogo meio safado, né, que ele pegava aquela nostalgia 8-bits que tava voltando, né, e ainda assim não era uma parada bem feita, era uma parada no pior momento da Capcom, né, que a Capcom cobrava DLC por tudo, vendia final de jogo por DLC, cagava em cima de franquia, tipo, ah, não, foda-se, a gente não vai lançar essa merda, e não dava justificativa do porquê. E aí, o que que rolou, que eu acho que, se eu não me engano, foi nesse momento, o Senna pode me corrigir melhor, porque ele é mais chegas aí do Inafune, pagou os 5.000 conto lá pra poder jantar com ele. Pra quem não lembra dos prêmios do Magic Number 9, era se você doasse, eu acho que era 50 mil, né? 50 mil, acho que era 50 mil dólares. Você poderia jantar com quem? Você não ganhava nenhum dos outros prêmios, que eu acho um absurdo isso, mas você teria o direito de jantar com quem ia na Fune, só que a tradução ou qualquer coisa era e a viagem era por tua conta, né, cara? Olha aqui. Janta mais cara da sua vida. Exato, né, cara? Eu não sei nem se ele jantou com alguém, cara, tipo, isso saiu. Não saiu do papel, ninguém falou o que rolou depois. Porque se fosse jantar alguém, ia esguelar ele, né? Pô, você não esguelar. E teve quatro backers dessa porra, cara. Sim, né? Ele limitou também, acho que era pra cinco, se eu não me engano. E aí rolou que ele teve o desligamento dele com a Capcom. Tanto que esse desligamento foi o que meio que freou de vez o Mega Man Legends 3, né? Com a saída dele, meio que a Capcom descartou o projeto de vez. Mas vale destacar que o Inafune, ele era grande parte desse projeto da era do PlayStation 3, Xbox 360 pra cá. Ele que tava meio que era o cabeça ali da Capcom pra desenvolver jogo, assim. Tanto que ele passou muita coisa de... tipo, de jogos, de franquias que ele tinha pra estúdio ocidental, que ele tinha até aquela história na época que, o Japão tá ultrapassado, né? Não sim. Pô, essa parte aí é interessante que o Desgraça tá tocando, porque o Inafune foi um dos maiores críticos dessa parada, e vou te falar que na época ele não tinha tanta... acho que ele não tava tão errado, só que, porra, o jeito dele falar que de vez em quando é esquisito, tem uma declaração dele... Só desculpa te interromper, diga só pra falar, senão eu vou esquecer também. Uhum. Que ele comenta que ele foi numa Tokyo Game Show e ele olhou os jogos e ele falou: pô, cara, a maioria das coisas que tinham aqui eram jogos ruins. E ele tava reclamando muito desse método, que realmente foi um problema. Depois a gente viu que a Konami, que a galera não gostava disso, e outras empresas também, que o método japonês de se fazer jogos tava, tipo assim, tava virando um problema incrível. Que foi até uma época também que as empresas aqui ocidentais começaram a tomar a frente, entendeu, das coisas. Tanto é que agora, com alguns jogos aí japas, a gente vê o próprio, como eu tava comentando, vamos ver aí se esse jogo vai continuar vindo aqui pro ocidente, mas o Dragon Quest, tem o Yakuza, tem outros jogos que você vê que eles estão falando, o Persona, você tem tido essa questão do, o renascimento dos jogos japas e tal... Mas, não sei se é meio que um renascimento, mas... É mais tipo, eles voltarem a ser popular, né, cara? Sim, foi um período complicado, entendeu? Com muito jogo de tiro fazendo sucesso, muito Gears of War, Call of Duty aí batendo na porta de muita gente, incomodando, entendeu? Foi um período tenso. É, coisa tipo FPS fazendo muito sucesso, e coisa que japonês mal faz, né? Raramente tem um FPS que é vindo do Japão. Mas o foda é que o Inafune dizendo, putz, os caras não inovam, não fazem coisa nova, e, né... Primeiro que saiu esse, não sei se foi por causa dele que saiu esse Mega Man 9 e 10, mas né, o cara pegando os malucos pela nostalgia, não fazendo nada de novo, e né, o primeiro projeto que ele faz saindo da Capcom é o Nostalgia Grab, né, cara, ele só quer pegar o cara, tipo, é o cara que morde a língua foda, né, cara, incrível. Sim, não, vai lá aquela coisa, eu não lembro agora o que o camarada falou, se vocês lembrarem, pode até falar aí, que aquele camarada da Capcom falou sobre o Inafune, sobre ele ser um homem de negócio. Acho que é o Hideki Kamiya. Sim. Pediram pra ele, o que você acha aqui do Inafune, né? Pô, ele não é um desenvolvedor, ele é um homem de negócios, né, cara? Sim. Não, e você vê, ele é meio esse showman mesmo, né? A gente comentou isso um pouco no cast lá de Mega Man, que onde você procura, de vez em quando fala, o Inafune é o pai do Mega Man, a gente até comenta lá, pô, escute, eu não sei qual o número agora, mas escuta, esse cast tá muito bom. Foi um de pouco tempo, se eu não acho que uns 10 podcasts atrás, é o de Mega Man X, só pra deixar lembrar. É o que acontece com o Igarashi também, né? A galera acha que ele criou o Castlevania. Né? Não é bem assim, mas escuta lá no cast, a gente vai ficar entrando muito disso pra perder muito tempo nessa parte. Escuta lá o cast que eu acho que você vai gostar. Eu acho que essa parte aí dele ter ficado... O Inafune, na minha opinião, fui fazer uma pesquisa rápida pra gente gravar, né? E, pô, quando você pega os textos e as coisas que ele falava naquela época, tu vê que ele era um cara que aparentemente tô aqui, mas não tô muito feliz onde eu tô trabalhando, ainda mais por ele ser esse cara de conceitos, que depois a gente vai ver esses conceitos que eles fazem sentido na empresa dele, mas ele ser esse cara de criar conceitos de jogo, de criar as ideias e tal. Na Capcom parecia que tava acontecendo alguma coisa que tava travando ele, até que teve uma hora lá, né, que ele se desligou da Capcom, e foi viver a vida dele, e aí acabou fazendo esses... Primeiro, até pra deixar claro aqui, ele foi lá e fez as duas empresas dele, né, que hoje em dia eu acredito que nem existam mais, que é a Concept e a Intercept, né, que se não me engano a Concept, como o nome já diz, ela cria esse conceito dos jogos, né, e ele cria o conceito também dos jogos aí que vocês já falaram em podcast, isso eu não tava presente, que é a questão do transmídia, né, que é a questão que é jogo, vira desenho, vira a puta... Sim. E a Intercept, que é desenvolvedora de games, só que eu acho que a parte do Mighty No. 9, acho que a Intercept nem meteu a mão, mas a que se envolveu, assim, criar essa questão do conceito foi a Concept. E ele foi lá na PAX, conseguiu, ele fez... Essa parte até é bacana comentar aqui, que quando na época ele anunciou, a gente vai fazer um projeto aqui, vai ser o sucessor espiritual, né, do Mega Man. Todo mundo foi à loucura, né, como quem comentou, Mega Man não vivia... tempos bons, né? Talvez o final lá do Dr. Willy podia ter vencido no final, ó. Seria um bom último jogo do Mega Man. Isso foi naquela época. Ah, o gancho pro Mega Man X é isso aí, cara. Sim. E ele não tava vendo, assim, uma boa época. E quando o cara mostrou isso, na época, todo mundo, caraca, isso é o quê? Aquela loucura. E quando você vê aquelas primeiras imagens lá do Beck, você, pô, não tem como lembrar do Mega Man. Não tem como. É muito, assim, chega a ser descarado. Mas como era possível, e o cara... Como a gente comentou também, é um cara que tá lá desde o começo do Mega Man. Na cabeça de todo mundo. Hoje é fácil comentar que o projeto foi tão bem. Mas na cabeça de todo mundo, era tipo assim, caraca, esse cara vai ressuscitar. Tanto é que tem muita gente aí que na época falou, ah, Capcom, dane-se, a gente não precisa mais de você. Sim, sim. Agora a gente vai ter o nosso próprio Mega Man. Eu fui uma dessas pessoas. A galera que quer ver essa parada aí, uma boa pesquisa pra vocês fazerem, é só botar Mighty No. 9 memes. Memes, sei lá, quadrinhos ou qualquer coisa, que você vê... Grande parte do que o Google vai te entregar são tipo quadrinhos de tipo, ah, o Mega Man passando o bastão pro Beck. Tipo, agora falando, não, agora o Beck vai reviver o gênero do jogo. E, cara, a gente viu depois que o resultado não foi bem esse. Mas, cara, o modo como foi, eu lembro que eu vi o vídeo. Cara, o modo como foi apresentado o jogo, ele é muito bem feito. Cara, o vídeo é ele ali, tipo, meio que. Muito entre aspas agora, né? Porque a gente já viu o resultado da merda toda. É ele meio que batendo aquele papo sincero com a galera, querendo dizer que quer trazer esse estilo de jogo de volta. Algo que muito vocês mesmos, se eu tivesse esse conhecimento na época, que eu não tinha tanto, vocês mesmos falaram que ele veio, que ele criticou antes. Se eu soubesse disso, talvez eu não tivesse financiado o projeto, olha aí. Que ele criticou antes dizendo. E aí, cara, você tem todo o conceito do Mighty No. 9, que inclusive tá na página do Kickstarter ainda. Algo muito genial também, que a página do Kickstarter do Mighty No. 9, ele virou tipo um comentário do MDM, né, cara? Que há caras que ainda frequentam aquilo lá e conversam sobre qualquer coisa, menos Mighty No. 9, cara. É genial. É genial como que aquilo ainda tem uma vida rolando ali. Pô, mas o projeto na época também, quem ele abraçou essa questão de comunidade, foi muito viva na época, sim, né? Sim. A ideia do projeto mesmo era tipo, ah não, a gente tem aqui, como aconteceu lá, acho que eu ia falar aqui a irmã do Mega Man, mas como aconteceu com a Cal lá, que... Sim, sim, a Cal foi isso. Né, pra geral escolher e tudo mais. Eu escolhi uma outra versão, não foi aquela ali, mas beleza. cara, pô, a Cal tava... Essa Cal que eles escolheram era praticamente a fotocópia da Roll, cara. Então, sim, tipo, fiquei meio bolado. Mas, cara, tipo, você vê os conceitos, cara, a ideia do jogo, os concept art, cara, os desenhos da fase que ele faz, cara, é totalmente uma parada completamente diferente do que foi apresentado, o que o jogo te trouxe, logicamente. E, cara, você tinha a ideia de que o jogo ele seria um jogo meio que mistura o 2.5D, né, no caso, né? Ele não seria nem 3D e nem 2D, né? Ele seria algo ali no meio do negócio. Você vê tanto que o fundo do cenário era mais 3D, mas o back era mais 2D. E, cara, ele tinha um conceito muito bom, que eu acho que, inclusive, esse conceito vai ser usado nesse Mega Man, não sei ao certo agora. O conceito de... Ah, quando... São dois, no caso. Primeiro, quando o Beck derrota um chefe, ao invés dele só mudar a corzinha pra usar o poder, ele, teoricamente, ele trocaria de forma, né? Como até no jogo acontece, mas de uma maneira muito porca, com designs muito pobres, péssimos designs, inclusive. Os do Mega Man 11, inclusive, tá rolando isso e são bem melhores. Até acho que relembro muito os do Battle Network, que tinha essa mudança também. Principalmente, você tinha essa ideia também do Beck, toda vez que ele derrotasse um Minion de fase, né? Tem um robozinho lá que ele é tipo uma esteira. Ele poderia absorver alguma peça desse boneco e usar nele. Você vê lá que, por exemplo, tem uns desenhos que o Beck se transforma num martelo, que o Beck vira, sei lá, tipo um canhão... Que ele virou um carro, uma prensa, sei lá que porra é aquela. Ou seja, ele ia se modificar durante cada fase, dependendo da sua escolha, cara. Ou seja, o Beck seria mais ou menos aquele conceito, um conceito melhorado de outro jogo que a gente adora, que é o Nakia, né, cara? Jogo sensacional, inclusive. Pô, ele tinha essa ideia. Só que, cara, infelizmente, aí o negócio foi andando, tipo, o projeto foi ganhando dinheiro. E quando ele bateu a meta, e aí ele começou a muito a superar, é que aí... A megalomania do Inafune começou a falar mais alto, né, cara? Que aí, tipo, ele, porra, isso aqui tá dando mais dinheiro do que a gente precisava pra fazer. E aí, o negócio desandou, ele começou a prometer, ah, vai ter bonequinho, ah, vai ter desenho, ah, vai ter não sei o quê. E vai aí, ter filme amigo? Live action, cara. É papo de coisa de com a Legendary Pictures lá, cara. Sim. Cara, é incrível esse negócio do Kickstarter, né? Que, pô, na época todo mundo viu, nossa, é uma luz, né? Pra a gente conseguir jogos que a gente quer, né? Tipo, nosso dinheiro vai ajudar a financiar jogos que a gente quer. Porque, e mesmo na época, ah, nossa, era tudo jogo de tiro, essas bosta. Daí o nego vê isso, nossa, agora a gente pode ter o que a gente queria mesmo, né? Mas daí, né? Não é bem assim. Tu falou lá dos memes, eu lembro daquela foto que era o... Quer dizer, era um desenho que era o Beck, o camaleão lá do Yooka-Laylee e a Shantae. Tipo, eles fazendo um high five assim, tipo, ah, revivendo gêneros e sei lá o que. É. Mano, tem tanta... Vocês estão falando... De... Vocês estão falando aí... Ué, aquela parada não vale nada sonhar, né? Custa pra... Vocês estão falando sobre a questão do sucesso do projeto. É, se todo mundo abrir a página do Kickstarter, se você colocar assim, os mais bem-sucedidos, se eu não me engano, até hoje, o Martin Bernardi tá em quinto lugar dos projetos mais bem-sucedidos. Cara, você já... Ele conseguiu, mais ou menos, assim, no primeiro... Nas 48 horas, conseguiu 1 milhão de doletas. Sim, um projeto sim. Que ele precisava de 300 e pouco, alguma coisa assim. Isso, acho que era 300 ou 400 mil, eu acho, se não me engano. E depois que passou, o tempo foi passando, o projeto fechou ao total, juntando a questão do Kickstarter, que se você der uma olhada, você vai ver que não tá batendo os 4 milhões, mas junto o valor que rolou a doação no PayPal também. Então o valor fica de 4 milhões e alguns quebrados lá, quebrados que com certeza fariam bem pra mim, fariam bem pra você. Mas é alguns quebrados lá, cara. Então, caraca, 4 milhões de doletas que esse projeto aí, pequenininho, é muita vontade de ter o Mega Man de volta, falar pra sim, vocês. Sim. Não, não só isso, ô Belo, a parada foi um boom tão grande que esse projeto não só, porra, deu uma moral pro Kickstarter, pô, foi uma parada, como você falou, se eu não me engano, eu acho que ele foi recordista de alguma coisa aí, eu acho que de tempo de arrecadação, a merda dessa. E principalmente, cara, foi uma parada que deu moral pro Kenji Inafune, porque depois disso, o próprio Kenji Inafune, ele ganhou outros projetos, eu acho que vindo da Microsoft ou de outras empresas, cara. Então, tipo, foi uma parada que, de início, deu certo pra todo mundo, cara. Os fãs ficaram felizes, porque, ah, ia ter um pseudo Mega Man de volta. Porra, porque Kenji Inafune deu certo, porque o homem se vendeu, né, cara? Porra, sim. Ele simplesmente conseguiu botar de All-Star. E, cara, e depois disso ele começou a prometer mundos e fundos pra todo mundo. E, cara, parecia um negócio maneiro. Pra você ter uma ideia, quando ele veio com a tal ideia do anime do Mighty No. 9, cara, eles chegaram a fazer um trailer. Tem, se você procurar no YouTube, tem um trailer todo em 3D. Horroroso. Que lembra muito esse Mega Man, esse desenho do Mega Man, bem novo, hein? Tô falando aqui, eu acho que tem uma coisa ou outra que lembra bastante, cara. Bastante. Exato. E, cara, você vê que, porra, tipo, ah, tem a ideia amadurecendo. Só que aí começa aquelas complicações, né, cara? O tempo vai passando, tipo, o jogo não tem uma data, dinheiro ainda tá entrando e, tipo, e aí, Inafune, fica como, né? E aí começa, aí começa a grande epopeia, a verdadeira jornada do projeto Mighty No. 9, né, cara? Porque o começo é o total oba-oba, realmente. Só o grande ponto é o que vem depois, né? Sim, essa foi uma das paradas que eu achei mais incrível na pesquisa. Porque apesar de tudo isso, eu vou botar aqui como exemplo, a gente falou de valores, vamos colocar o final aí, o Mighty No. 9 conseguiu os seus 4 mirrones aí, né, no finalzinho. Pra vocês terem a ideia, um jogo que eu gosto muito, e tem mais uma galera locadora, o Cat que não tá aqui se amarra, e é um jogo louvado aí por muita gente de videogames, que é o Shovel Knight, que também é um projeto de Kickstarter, ele conseguiu 311 mil, não milhões, mil, e o jogo tá aí até hoje, tá, se arrumando. Ah, mas o Bloodstained conseguiu 5 milhões. Então, o Bloodstained e o Shenmue, eles foram projetos que vieram depois e bateram a meta lá do Mighty No. 9, porque o Mighty No. 9 ficou um bom tempo também como o primeiro nos projetos mais bem sucedidos lá em questão de jogos do Kickstarter. E tem que lembrar também que o Shenmuezão lá, ele recebeu o dinheiro externo, né? Tanto é que teve lá, também veio, abraçou e tal. O Mighty No. 9, lá no meio pro final do projeto, que ele recebeu uma força lá, não sei nem se dá pra falar, da Deep Silver, né? Mas... Sim. Que inclusive parte... tá no... Quando você abre esse... Se ele abrir no seu videogame, que tem esse porém ainda, aparece lá, acho que um dos primeiros logotipos que aparece era Deep Silver. É, distribuidora, né? Uhum. Eu acho que a Deep Silver, se eu não me engano, ela teve também a mão um pouco no desenvolvimento junto com a Int. Quiet Create, né? Que é uma empresa excelente, apesar de ter feito o Mighty No. 9, acho que é uma empresa que tem muitos joguinhos maneiros. O Mighty Sweet Force, que a gente já falou, que acho que no primeiro locador musical a gente colocou lá. Não, isso é da Wayford. É da Wayford? Não, mas eu acho que ó, os desenvolvedores se consta que é a Concept, a Indie Creates e a Engine Software, que é a versão de 3DS. Que... Ah, então. Que tá aí firme e forte. Então a Deep Silver foi só a publisher mesmo. Isso, só publicou a parada e com certeza deve ter pego aí uma parte dessa lavagem de dinheiro toda aí. A Indie Creates fez o Mega Man Zero, né, cara? Esse aqui é tipo um negócio, tipo, nossa, esses caras já trabalharam no Mega Man, né? Eles sabiam o que vão fazer. Cara, a Indie Creates, antes do Mighty No. 9 sair, porque ele demorou tanto, ela fez lá aquele projeto lá do bonequinho azul, que eu esqueci o nome agora. O Azul Strike. Isso, que é um jogo muito bom. Muito bom. E tem o Beck lá, e o Beck lá é bom, hein? Falar pra vocês que não é ruim, não. Não é molhado, não. O Beck lá é bom. É bom, né? Dá até uma viajada, né? Cara, eu só queria falar... Você falou dos 4 milhões. Você olha a lista de dubladores japoneses do Mighty No. 9, você acha, meu, acho que foi 4 milhões só pra pagar os caras, porque, tipo... Tem um personagem lá, o Aviator, é dublado pelo Shotaro Morikubo, que é um dublador famosão lá. Ele dubla. Ele dublou o Mega Man X, né? E dublou o Shikamaru até hoje. A Kao é dublada pela Maoi Ichimichi, que é uma atriz famosa lá também. Tem um personagem lá que é dublado pelo Takehito Koyasu, que é o cara que dublou o Jill, tá ligado? É só o dublador ferradão, assim, tá ligado? Não, esse que é o grande problema, Senna, desse projeto. Tipo, você começa ele com uma parada modesta, tipo, uma ideia. E, cara, a gente vai fazer um tipo de jogo que, porra, apesar de Mega Man ser foda, cara, o estilo do Mega Man é um jogo simples. Não tem muito o que fazer. É uma parada que muita gente, até na época, depois que o jogo saiu, tava indignado, que é tipo uma porra de um jogo que o Kenji Inafune ficou 30 anos da vida dele fazendo e ele cagou pau quando ele teve, tipo, não podia, foi fazer sozinho, né, cara? Então, porra, a galera ficou bolada. O grande ponto foi exatamente esse. Quando ele viu que deu dinheiro demais, ele começou a prometer e a fazer coisas dentro do projeto. Que porra, cara, pra uma ideia de um projeto simples como esse que era, era pensar demais, cara. Você, beleza, você ganhou uma boa grana dele. Bicho, tu não vai me prometer produto, camisa e desenho, cara. Faz o jogo primeiro, vê se vai ter uma recepção legal, e aí sim você fala, a gente viu que deu certo, agora a gente vai fazer um desenho, a gente vai fazer uma coisa. E não começa a pegar esse teu dinheiro e gastar em tudo, cara, em qualquer merda. Não, e tipo, ele colocou tipo a carroça muito na frente dos bois. Sim. Queria colocar o Beck como ícone, tanto que, pô, ele tá no Azuri, que vocês falaram, pô, ele tá no Yaiba Ninja Gaiden, que também foi feito pelo... Tá, ele Ninja tá no Fun. Yaiba, cara, não. Eu mandei até a imagem aí, e né, todo mundo sabe que Yaiba foi o que matou Ninja Gaiden depois do 3, né, então já deu pra saber. E ele também tava envolvido no recorde, tipo, cara, parece que o Keiji Inafune tava vivendo a vida louca, né, cara, tipo, fazendo de tudo, colocando cara, boneco dele onde tava. O personagem que... não se chama Beck à toa. Olha, é porque parecia na cabeça dele ali, quando você, como eu falei, quando você pega o projeto todo, e é bom hoje ver o esqueleto, eu acho que ele nunca na vida dele ele imaginava que ia chegar a tanto esse ponto de valor. É também tem, vocês falaram muito da época dele na Capcom, assim, você vê as histórias na internet e tal, você vai somando, né? Ele era um cara que, tipo, ele sempre queria fazer algumas coisas, dar alguns rumos pra história do Mega Man. E a Capcom, não, calma aí, vamos fazer aqui, vamos fazer o X5, X6, X7, como admission, vamos fazer tudo aqui, rapaz. Tem aquela história que o X6 foi meio que feito sem ele saber? Pode crer. Não, e tem aquele negócio que ele sempre quis colocar o X pra lutar com o Zero, né? Tipo, o final do X4 tem isso, né? O X falar, e se eu virar Maverick, você me dá porrada e tal, não sei o quê. E fizeram, mas não foi, tipo, do jeito que ele queria. Então ele já tava meio magoadinho, né? Tava machucado. Ele com o da Capcom, acho que foi um pouco por mágoa também, cara. Um monte de gente saiu da Capcom. O próprio Hideki Kamiya, né? Sacaneado. Ah, mas o Hideki Kamiya já nasceu magoadinho, cara. É verdade. Tá dodói, Esse sujeito aí é meio... Cara, você vê o Hideki Kamiya usar o Twitter, você vê que o rapaz tem um probleminha de cabeça, cara. Mas tu vê, tipo, da época do PlayStation 2 pra cima, assim, nossa, o que que teve de gente que saiu da Capcom, que nem quando eles fecharam o Clover Studios, né, que depois virou a Platino, assim, pô, os caras estavam fazendo cagada, mas querendo ou não, o Keiji Inafune também vocês mais escroto que a Capcom em si, cara. E vamos ser sinceros também que nessa época que esses caras trabalharam, a liberdade criativa que eles tiveram, e depois essa liberdade foi mudada por esse modus operandi que se tem muito hoje em dia de se fazer jogos, e vira e mexe tem alguém que reclama disso, de ah não, me travaram, eu queria fazer isso, é que ele não consegui. Pô, antigamente, cara, era uma época muito louca. Outro dia eu tava vendo um vídeo do Maximilian Dodge, e ele tava comentando sobre isso, que você pega a série do Street Fighter 3 lá, né? O Second Impact, o Third Strike, enfim. Esses jogos saíram, meio que os caras falaram assim, não, vamos fazer mais um. Não foi por questão de dinheiro nem nada. É uma coisa que hoje em dia... Não. Esse Street Fighter, na verdade, tem um probleminha de por que saiu outro, né? Porque os caras fizeram Street Fighter 3 sem o Ryu e o Ken. Sim. O 3 tinha um Ryu, pelo menos. Não, o Ryu a primeira versão não. Não, tem sim, cara. O Ryu tem, cara. Não, aí eu não sei se foi algo lançado no Japão, que eu lembro que o primeiro que veio era só Ryu e Akuma e o resto era o elenco novo, né? Não, Akuma não, acho que Akuma veio depois. No segundo ainda, cara. Akuma entra no segundo e no terceiro que entra Chun-Li. É, eu sei que pelo menos o primeiro só tinha um personagem original. E o resto era esse elenco doido que eles inventaram de trazer. Que pra mim, eu já falei no cast de Street Fighter, é meio que você fazer uma cagada, né, cara? Você não traz um novo elenco sem pelo menos deixar uma parte considerável do antigo. É o Ryu, Ken e o resto é tudo novo lá, tipo, Alex. É um negócio. É que, na verdade o foco dele, eles queriam que o Alex fosse aquele personagem mega carismático, né? Nossa. É. Então, você vê que nessa época eles tinham uma certa liberdade que depois foi ficando mais exprimida. Os caras queriam muito retorno, que é algo também que hoje em dia tem muito. Cara, quer lançar o jogo hoje. E o cara, você vê que uma porrada de jogo, Tomb Raider saiu, o remake. Ah não, eu queria que tivesse feito tanto. Talvez no final do ano, quando saírem as coisas fiscais, a gente vai perceber. Pô, vamos supor, sei lá, bota aí o exemplo, como exemplo que eu falei, o Dragon Quest. Aí os caras queriam que o Dragon Quest vendesse, tipo, 10 mil, e ele só vendeu 9 milhões. E tu fica assim, caraca, 9 milhões é coisa pra caraca, mas pras empresas sempre tem essa parada. Dona Nintendo é uma que vira e mexe, tem essa parada nos fiscais. Ah, eu queria que o Switch vendesse 100 milhões, só que o Switch vendeu 99,99, não é isso que a gente queria. Sim, então, Belo, pegando esse ponto aí que você falou, uma coisa que a gente tem que deixar destacado também, que nessa época aí, cara, virava e mexia, você ouvia notícias de que a Capcom tava fechando o ano fiscal no vermelho, cara. Por várias vezes, a Capcom tava encarando esse problema. A Capcom dessa vez fechou com o ano fiscal em vermelho. Você ficava, ih, caralho, vai falir. Na época que tava todo mundo puto com essa porra, tá? Não, vai falir, tomara que falhe essa porra pra todo mundo se fuder os jogos e pra mundo dos outros, né, cara? Então, tipo, você tinha sempre a Capcom nessa época, era uma Capcom de altos e baixos, cara. Aí, tipo, esse ano deu vermelho, aí, sei lá, eles faziam algum jogo que por algum motivo vendia, não vou conseguir agora definir quais. É, tipo, olha, a Capcom já fechou esse ano, legal. Aí no ano seguinte, de novo, tava no vermelho de novo. Então, tipo, era uma montanha-russa muito louca. Tipo, até entendo a empresa querer resultados financeiros, né, cara? Porque você com a empresa aí de ano e, cara, você fica nessa de sobe e desce, não é uma parada saudável, né, cara? Uma hora você só vai descer e não vai subir mais, né, cara? Então, tipo, eles tinham que fazer essa cobrança também. Eu acho até que uma dessas épocas foi a que eles fizeram o fechamento do Clover Studio. Primeiros erros que eu acabei percebendo foi que, tipo, o Inafune, vamos botar o Inafune não, mas a Concept conseguiu 4 milhões pra fazer esse projeto. Sendo que tinha uma magiquinha, como você não tava comentando, de dubladores e tal, que muita gente não percebeu. O Kickstarter tinha uma taxa própria dele, que você coloca o dinheiro ali, você recebe, o Kickstarter tira uma parte ali pra ele. Uhum. Fora essa questão de pagar funcionário, projeto... Comprar pizza... Com certeza. O projeto, como teve essa intenção de poder... caraca, a gente tem 4 milhões e a gente pode dominar o mundo. Então vocês imaginam que eles não ficaram num ovinho e só fazendo as coisas dele. E o projeto foi ganhando o braço, entendeu? Então, esse dinheiro que acabou sendo esses 4 milhões, se eu não me engano, depois de... Só desses tributos, até as pizzas que o Senna falou, entra depois, mas... Só desses tributos aí, ele perdeu, acho que foi 40% disso tudo, entendeu? E você viu, acho que no final eles acabaram ficando com 2 e pouco pra fazer isso tudo. O Senna comentou uma parada interessante, que é a questão dos dubladores, que esse foi um dos pulos do gato, acho que muito safados, e você via que os caras não estavam acostumados a trabalhar com a questão de Kickstarter, com essa questão de você ter investimento de pessoas, entendeu? Mais pra ajudar. Porque depois o Inafune foi lá, a Concept foi lá, não vão ficar juntos na história do Inafune, e fez um outro Kickstarter pra questão da dublagem. Eu não sei se vocês ficaram sabendo disso na época, não, mas aí, ela fez um Kickstarter pra arrecadar dinheiro pra dublagem americana e fez um Kickstarter lá na Japa pra arrecadar dinheiro pra dublagem japonesa. Não, não preciso nem falar aqui com vocês que esse Kickstarter não funcionou muito. E depois também rolou um, que é isso que eu devo conhecer, que foi o da DLC. Eles abriram um Kickstarter pra fazer a DLC lá. Não, aí é que tá, o Belo, esse da DLC, não sei se foi a abertura de Kickstarter, mas, tipo, por exemplo, eu paguei no começo, tipo, ele anunciou, ah, que não sei o quê. Eu tava numa época que tava com dinheiro, tava com trabalho, tava gastando com qualquer coisa. E financei, né, paguei lá os $20, que era só pra você pelo menos ter a cópia do jogo, né, a cópia digital do jogo. Cara, eu depois disso não recebi mais nada, não precisei pagar mais nada. Tipo, o DLC, ele veio com questão das metas que o próprio Kickstarter ia ganhando. Que mesmo depois que ele bateu a meta, ele ainda acho que continuou. Acho que ele ficou um mês inteiro aberto, né, se não me engano, ele ficou um mês aberto. E aí, durante esse mês, ele ia chegando a tais valores, aí cada tal valor que chegava, eles botavam uma meta e depois eles botavam a imagenzinha do Beck quebrando aquela meta. E tipo, tanto que essas da DLC, que são DLCs terríveis, eu não sei se eu falo agora, eu falo mais pra frente os problemas. Segura um pouco, Alden. Não aperta esse back agora, não. É, cara, mas é... Eles, tipo, então chegou ao valor X, eles... Ah, esse valor aqui já dá direito às DLC. E assim foi indo. Se eu não me engano, o projeto ele só não chegou a achar o valor de 5 mil conto, porque... 5 mil não, né? 5 milhões, né? Milhões ou bilhões? Milhões. Milhões. Pô, já pensou se ele consegue bilhões? É dominar. Pô, cara, Não, ele chegou... Ele não conseguiu chegar ao valor de 5 milhões, tanto que eu acho que se você ir vendo a imagem, tipo, é... O último ponto que era pra ser quebrado tá com as interrogações, né? Que depois de um certo ponto... Ele não estipulou mais o que ele ia fazer. Não, no jogo, não. Né? Tá com interrogação. É isso que eu ia falar, tá interrogação que nem sabia. Exato, né? Exato. Ele só estipulou o que ia ter no jogo até um certo. Acho que até os 3 milhões só. Aí depois dos 3 milhões, é que aí ele botava interrogações. Aí quando chegava, ele tinha que inventar alguma coisa. Tanto que eu acho que uma das últimas. Tanto que uma das últimas são exatamente, eu acho, as versões pros portáteis, né, cara? São as versões que nunca saíram, né? A última é o modo multiplayer de corrida. Nossa, cara. Não, sacanagem. Bom, é o mais tipo cenário Team Race, né? É tipo online Battle Race. Battle Race Mode. Ah. Tem também aqui antes dele uma trilha retrô opcional. Cara, nossa, eu tenho comentário sobre isso tudo, cara. Você reveu como um elefante branco nessa porcaria desse projeto. O que eu comentou aí, até tô perdendo a voz aqui, ó, maldito Beck. Deixa eu apagar aqui. Puxa, mas devagar. O que eu comentou dessa questão da DLC, né, como eu tava falando, mas o que aconteceu, Kinho? Ele abriu essas Kickstarter pra pedir esse dinheiro pras vozes e tudo, só que o que que acontece? A galera foi lá e caiu em cima, né? Pô, meu irmão, acabei de doar um dinheiro pra você fazer o jogo, você tá me pedindo dinheiro pra outra coisa? E ele acabou depois botando um dinheiro da própria empresa, que foi o que a gente recebeu, que foi a questão da DLC já inclusa, e das vozes no final, que essa questão das vozes também, só pra encurtar a história, se eu não me engano, quem acabou colocando, acho que foi na época que a Deep Silver entrou. Daí ela colocou vozes, colocou localização. Quando teve esse capital de uma empresa privada, deu um gás também nessa parte dessas coisinhas que estavam rolando. E como o Senna falou, essa dublagem em japa, eu ouvi bem pouco, mas eu achei bem melhor do que a americana, porque a americana é um lixo. Eu dificilmente falo assim essa palavra aqui no podcast, mas é muito ruim. Joga no japonês, se for tentar jogar, eu não te aconselho, mas se for tentar jogar, joga no japonês, que a americana é ruim demais. Não, a japonesa, como eu te falei, é só o cara medalhão, cara. Sim, mas o aí. Cara que dobla o back já ganhou o prêmio de dublagem. Olha aí. Só que aí que tá, cara. Eu vou te dizer que, infelizmente, pelo formato do jogo, mesmo você tendo esse elenco foda de dublagem, cara, não ajuda muito. Eu acho que principalmente pelo fato de que seus personagens não mexem a boca. Não mexem a boca. Esse é muito. Não, ok, não. É porque eles são robôs. Você já viu o robô? Ele fala tão rápido que se você piscar, você perde. Cara, os bonecos nesse jogo, eles mal piscam, cara. Tipo, parece que a piscada é a cada um minuto, cara. Tipo, caralho, que bizarro. Sim. Outra parada doida, assim, só pra gente continuar falando aqui do projeto do Kickstarter em si, é a questão da parada das cópias físicas, né? Como eu tava comentando aqui, desculpa pelo back de novo, a Deep Silver entrou no negócio e ela botou uma série de coisas que você vê em jogos que não são, talvez, Kickstarter. Ela botou essa questão das linguagens, da dublagem, e colocou uma parada também que o jogo ia ter cópia física. Se eu não me engano, lá no projeto eles tinham, no Kickstarter, eles tinham um método de entregar, acho que, uns pendrives, né, com o jogo dentro, com a carinha do back e tal. E, só que a Deep Silver é malandramente, e vou falar pra vocês, de forma de comercial, ela fez o certo, de entregar, fez esse método de entregar o jogo pra algumas plataformas em mídia física. E, porra, foi outra coisa também que deixou a galera meio pistola, porque quem já tinha pago o projeto e lá tava escrito que ia ganhar digital, os caras foram lá e responderam que não ia ter como. Se você pagou o projeto, vai vir no digital, que eu acho que foi como você recebeu, né, Kinho? Sim. Opa, $20 te dava direito a um código. No meu caso, foi o código da PSN pra adquirir o jogo pra jogar. Mas, tipo, se eu não me engano, eles tinham essa questão da cópia física, mas aí, como você falou, era uma parada mais modesta, né? Um pendrivezinho, uma coisa e tal, uma parada que simularia um cartucho, era uma parada mais, um pouco mais básica. Era mais humildão, né? Vamos botar assim, que era mais humildão, não chegava a ser nada extravagante, não chegava a ser como uma mídia física que você iria ter. E o pessoal... Peraí, esse aí que vocês estão falando é aquele que, tipo, o cara recebeu a caixa e a caixa era grande demais pro que tinha dentro. Exatamente, né? Mas esse aí era o que já estava estipulado no início do projeto pelo Inafune. O Belo, ele tá puxando na questão da versão física, que acabou o jogo, ele acabou ganhando versão física vendida em loja. Então, eu já vi jogar, né? Mas eu já vi, já existe, você consegue comprar até na internet, não tá nem tão caro assim. Não aconselho comprar, mas se você quiser, você consegue comprar na internet, porque a Deep Silver entrou e deu o gás. Outra parada também que a gente comentou aqui por alto, mas vale a pena falar, que eu acho, na minha opinião, que é um dos grandes problemas desse projeto talvez não ter ido muito adiante, foi que esse projeto no começo, ele tinha versões, 10 versões, cara, pra cada console. Se eu não me engano, é PC, PC, Mac, aí entra os consoles portáteis, entra PS3, 360, entra também o PS4 e o Xonão, que demoraram pra chegar, não vieram de primeira. É. Isso aí não. Também foi um problemão que eles enfrentaram na época, um jeito de colocar isso em tudo que é console, né? É, não, só pra deixar definido, Bel, acho que, se não me engano, a ideia original do projeto era só o PS, que eram os consoles da época, né, que era o PS3 e o Xbox, e eu acho que chegaram a anunciar o PC também, tipo, eles não definiram pra... Era só eles três. Aí, quando o projeto foi andando, e aí, como a gente já falou há pouca hora, da questão das metas, aí eles começaram, se bater tal meta, PS4 e Xbox Só entrando em detalhes, eu tô vendo a imagem aqui, tipo, a primeira meta lá, daí, dois cenários novos aí, aqui, ó, versão do Mac e do Linux, depois aí, PlayStation 3, 360 e o Wii U, que era 2.200.000 a meta. Nossa. Eu acho que acho que era verdade. Eu acho que inicialmente a ideia do jogo era só pra ser um jogo de PC. Eu acho que Ó, 3.300.000 da versão de PS4, Xbox, depois 3.500 PS Vita e 3DS. Bom, não chegou no tempo pra dar cópia de Switch, então, né? Se o jogo não saiu pro 3D, vai fazer pro Switch, tá fazendo até agora, né, cara? Tá começando o projeto hoje. Cara, eu vou te falar uma coisa sobre essa questão das versões de console. Eu tinha financiado esperando primeiro a versão PC e tal, porque, pô, a gente queria ver o Mega Man de volta. Mas, cara, quem aqui não sabe ainda, você que é novo no podcast, eu tenho um PS Vita, né? Um PS Vita, um mortinho ali. Quando eles falaram, vai sair pra PS Vita, eu olhei e falei, porra, tá aí. Já tinha jogado, acho que o Mega Man X4, X5 no PS Vita, joguei o Maverick Hunter X. E, cara, são jogos que funcionam no portátil. Então, cara, quando eles simplesmente bateu essa meta do PS Vita, eu falei, tá aí, já tenho o console onde eu vou jogar a porra desse jogo, né? Que foi até a minha escolha, inclusive, no projeto. Solista. Quando eles mandaram, eu falei, pô, eu quero no PS Vita pra ter jogo pro PS Vita também, que é foda você comprar jogo com essa merda. Então, pô, eu fui lá cegamente e botei no PS Vita. Quando simplesmente depois lá, que eu acho que demorou o quê? 3, 4 anos pro jogo sair, né? Ele saiu o quê? Em 2016 ou 2017? 2016. Eu fiquei assim, tipo, bicho, eu pedi a versão do PS Vita desse jogo. Eles até agora não fizeram essa porra, eu vou ficar como? E aí que eles foram... Eu não sei o que que eles fizeram pra galera, com a galera que queria pro 3DS. Mas aí quando rolou, eles entregaram o jogo, eles deram o código código da PSN pra quem pediu pro Vita, e mandaram um avisozinho: olha, a gente ainda tá fazendo o jogo dos portáteis, tá? Vai sair, pode aguardar aí, né? Com Mensum, né? Como se escreve. Mas por enquanto você joga um jogo aí no PS3 ou no PS4 e depois a gente conversa. Cara, eu joguei o maldito do jogo no PS3 e nunca vi ele no PS Vita, cara. Tipo, a parada assim, até o General do Panda lá em outro castelo, ele brinca que até hoje ele tá esperando a versão do Vita pra ele, cara. Porque não saiu. E os DLCs, eles são computados no Vita. Né? Tipo, se você tiver um PlayStation Vita, você acha que você consegue baixar os DLCs pra ele, se não me engano. Só que, tipo, não vai. Se eu não me engano, dá pra você baixar. Então, tipo, você baixa, mas tipo, foda-se, né, cara? Não tem jogo pra rodar essa merda. Não, baixa lá, deixa guardado. Uma hora sai. Ah, ocupa sua memória à toa, né? E isso eu ia deixar pro final, mas acho legal comentar agora também, que a gente já esbarrou nisso duas vezes. E vou falar pra vocês por que eu acho que o jogo não vai sair pros outros. Tô sendo aqui sarcástico nem nada, mas só em questão de projeto mesmo. Olha, eu só queria dizer que isso é uma falácia, porque acabou de sair com o Play 4. Aí, ó. Não, vamos deixar isso pro final, que aí vai fechar direitinho. Pelo menos essa parte do baixo também. Vamos chegar pra parte do final, que a gente comenta isso melhor. Mas beleza, como a gente tava... Ah, um outro ponto bacana que a gente não comentou aqui. Cara, por isso que eu tô te falando. Esse projeto, pra quem curte videogame, é tão interessante, porque é tão triste, mas tem tanta coisa pra falar, que de vez em quando tu fica assim, caraca, que loucura, cara. Um dos casos únicos, assim, de videogame, de projeto realmente que, sei lá, cara, do vinho pra água, né? Do céu pro inferno, cara. Do céu pro inferno, até uma coisa melhor. Um que a gente comentou, que eu nessa pesquisa também consegui achar o vídeo de gameplay, aquele vídeo de gameplay horroroso, e o desenho e a animação lá, é a questão do Red Ash, cara. O Red Ash, o projeto Red Ash em si, é muito interessante. O que aconteceu? A Concept, ela deu o conceito do Mighty No. 9. Mas depois que ela deu o conceito, falou, não, ele vai daqui até aqui, vai ser história assim. A empresa ficou, o que a gente vai fazer, cara? E aí, essas coisas que a gente tem de empresa, não. O que você gostaria de fazer e tal? E o Inafune já tinha essa vontade, ele saiu do, como vocês falam, da Capcom, ainda com esse projeto fresco, de fazer um próximo Mega Man Legend, né? E assim nasce mais ou menos o projeto do Red Ash, porque o Mighty No. 9 já estava aparentemente ali, e vou colocar aspas bem grandes, resolvido nesse período. E o Record, que foi o outro projeto que eles trabalharam, não. Se eu não me engano, ele já estava mais um pouco pra frente, então eles tiveram essa lacuna, que foi onde eles fizeram aí o projeto do Red Ash. Engraçado falar que o projeto do Red Ash tinha umas coisas parecidas com o Mighty No. 9, que era a questão de você ter essa vertente do Mega Man, e de você também ter uma animação, cara. E é muito engraçado, uma parada assim mais bizonha é que no Red Ash, o Kickstarter do jogo, não precisa nem falar aqui, que não foi tão bem, pegou bem pouco, e depois ele acabou indo pra capital privado lá, que foi a empresa... Acho que chinês ou japonês que comprou, acho que é Fuse o nome dela. Só que o desenho do Red Ash, cara, ele bateu a meta lá, acho que de 150, até passou um pouco. Esse desenho tá aí até hoje no limbo pra ser feito, e o Red Ash também, se você procurar a data de lançamento. Tá lá que era pra ele ser lançado, acho que junho ou julho de 2017, só que até agora, né, gente, não saiu. Mas o desenho tem aí, cara, eu não sei se era a galera das metas lá que receberam, mas tem no YouTube, legendado em inglês, eu até joguei pra galera lá do grupo lá pra ver, e vou falar pra vocês, cara, eu não sou fã desse desenho estilo Príncipe Dragão, só que o desenho é bacaninha, pelo menos o primeiro episódio é bacana, né? Não dá pra falar que o desenho é bom, entendeu? Mas o primeiro episódio é bacana. Se você ver o vídeo que o Inafune mostra como ele quer que vai ser, fica mais ou menos uns 3, 4 minutos do cara mostrando aqueles rabiscos de cena mesmo, por aparecendo. E a arte, o storyboard, e eu acho a arte desse jogo muito bonita. Desse jogo não, esse pseudo jogo, né? Muito bonita. E depois aparece o Inafune falando, não, gente, Red Ash é isso aqui, não sei o que, não sei o que lá. E o projeto foi pra essa empresa privada, e depois saiu a demo desse jogo. Uma parada tão vergonhosa, cara. Um negócio que não tinha que sair pra ninguém. A demo é aquela que você jogou no grupo, que é que toda hora muda os bonecos e fica um batendo no outro, que até os bonecos do Mighty No. 9 na parada. Pô, parece aquele jogo do qual é a desgraça? O da Valve lá, que você consegue montar? Garry's Mode. Isso mesmo, cara, parece aquilo dali, cara. Que ele fica chutando a latinha e aí você joga. E olha só que doideira. Tem hora que ele chuta o personagem, cara. Sim, ele chuta o gordo. Tem hora que ele vai naquele doutor, acho que é Santa ou Sanda, né? E o doutor vai subindo assim pro céu, entendeu? Como se tivesse morrido e tal. Mas isso são coisas pra você ver como é que o projeto tava muito, muito, muito, muito na base, entendeu? Na base. Putz, esse jogo é outro jogo que não vai ver a luz do dia, e quando a gente tiver só acabando aqui do Mighty No. 9, a gente comenta, eu comento um pouquinho sobre essa parte que nem é demorada. Rolou essa parada toda, outra coisa que é bacana falar também. Mighty No. 9, nas minhas contas, ele atrasou 4 vezes a data de lançamento. Sim, 4 vezes. E o mais engraçado de tudo, teve uma demo nesse meio tempo, porque o que aconteceu? O Red Hat saiu, ofereceram a demo e muita gente ficou bolada e com razão. A gente falou assim, caraca, tu lançou esse jogo, não tem nem muito tempo que tu já deu uma demo? E pra gente, do Mighty No. 9? E deram na época essa questão, ah não, vamos lançar uma demo dia tal. E essa demo também atrasou, não atrasou muito, mas também atrasou. E depois saiu lá e foi a demo que muita gente percebeu que, pô, pera lá, isso não é... Estava achando que ia ser... Sim. Cara, essa da demo é uma parada engraçada, porque eu não recebi a demo, não consegui acessar ela de jeito nenhum. Sério, eu não recebi. Eu lembro que quando rolou as reclamações da galera, tipo, puta, cara, isso aí não tá legal. Aí, tipo, acho que, se eu não me engano, o Inafune, ele chegou a vir imprensa, alguém da, sei lá, de Psyllium, sei lá, já quem já tava envolvido nesse cacete. Ele falou, não, galera, calma, não sei nem se foi a própria imprensa de games que decidiu passar um pano ali. Chegou e falou, não, galera, calma, que isso aí é a demo, o jogo ainda tá em desenvolvimento e tal. Então, tipo, isso aí é só pra vocês terem uma ideia do conceito do jogo. Tipo, o jogo ainda não vai ser exatamente assim, né? Só que, né, cara, aquele negócio não é assim que funciona, né, cara? Então, sim. Mas, não, cara, só pra salientar, principalmente que eu vivi esse negócio de perto. O primeiro atraso foi até aceitável. Tipo, pô, como era um projeto grande, o cara tava prometendo mundos e fundos. Tipo, a galera aceitou, eu aceitei, eu acho que muita gente se aceitou. Tipo, não, beleza, um atraso, tipo, já era uma parada que tava se tornando um padrão, né? Na indústria de games, principalmente porque quando você atrasava, muitas vezes era desculpa de que era pra melhorar o jogo. Eu acho que até na época ainda já tinha acontecido alguns jogos que sofreram esse atraso, mas quando vieram bons. Claro que também tem aqueles que sofreram e vieram a merda, mas aí tipo a galera decidiu confiar. Cara, aí a partir do segundo atraso, né, a galera já ficou, porra, como assim, um segundo atraso? Como, né? Eu já fiquei, puta, cara. Quando anunciaram o terceiro, eu já, cara, quer saber, foda-se, eu não quero nem mais saber dessa merda, se vier, veio, se não vier, eu vou depois dar um jeito de resgatar esse dinheiro aí que eu depositei aí, porque não dá, cara, tipo, a partir do terceiro é onde a galera já tava completamente estressada com a questão do projeto, cara, porque o projeto não saía, você ficava meses sem informação nenhuma do jogo, tipo, acho que teve um momento que, tipo, sei lá, eu acho que foi em 2015, eu acho, eles soltaram a informação, por um tempo eles ficaram soltando várias informações de, tipo, ah, concept art do chefe tal, concept art do chefe tal, curiosidade da criação daquele ali. E assim, um belo momento, acho que de maio de 2015, se eu não me engano, simplesmente parou de sair atualização sobre o projeto. Parou. Teve esse período, né, que foi em branco. Sim, exato. E tipo, a galera já tava, caralho, mas e aí? Não fala, não manda um e-mail, não manda mais nada. A própria conta de Twitter do jogo que tinha sido criada morreu. Tipo, também ficou tipo a conta da Panini, da Panini Mangá lá no Twitter, né? Ninguém tá desde... Pô, então... Então, cara, aí que começou a desespero. Inclusive, teve gente que tava acreditando que o projeto ele não ia nem sair, cara. Porque, pô, o próprio Inafune, ele meio que ele sumiu da mídia depois dessa também, cara. Tipo, você só via falando que ele tava encabeçado em algum projeto X ou Y, mas você não via o figura aparecendo em lugar nenhum, né? Pra divulgar alguma coisa. E aí, não, depois... porque você tava falando isso aí na E3 de 2015, nem foi ele que foi lá. Sim, foi o cara sim. Da Deep Silver. Exato. Uhum. Ele mesmo começou a se blindar, cara, porque você já não tava sabendo mais o que ia acontecer desse projeto. Até um ponto, acho que até um certo ponto de 2015, antes deles anunciar, voltarem a vida e anunciar que o jogo ainda tava sendo feito, que ia sair em algum momento de 2016, cara, a galera já tava dando como, porra, cara, isso aqui deu merda, a gente vai ter que agora correr na justiça pra pegar o dinheiro de volta. Porque o cara torrou o dinheiro, sei lá, em estudante e drogas, cara, porque é assim que se vive no Japão na cabeça de muitos, né, cara? Então, realmente você não sabia mais o que ia rolar daquele projeto, cara, realmente era uma parada desesperadora, porque, porra, você financiou um projeto que tinha uma ideia legal. Tipo, a parada chegou num patamar foda e aí em algum momento ele simplesmente morreu, cara. Você não tinha notícia nenhuma, de nenhum meio. Tipo, se você entrar na página do Kickstarter do Mighty No. 9, você ainda tem várias reclamações, né, desse período do projeto, cara. Tipo, esse foi o pior, acho que foi o pior período do projeto. Foi o período exatamente que, cara, você não tinha mais informação do jogo. Até a galera que eu acho que tava anunciando o jogo pra vender... meio que deu uma baixa nos anúncios, cara, porque, tipo, você não sabia realmente o que ia acontecer com o jogo. Ele até, tipo, em comparação, ele até entrou muito naquela vibe do The Last Guardian, né, cara? O The Last Guardian, ele também passou por um processo desse. E, cara, e aí o Mike Number 9 já tava entrando naquele status de lenda, né? Tipo, ah, esse jogo nunca vai sair. É, tipo, começou a piada. Ah, quem sai primeiro? Half-Life 3, Last Guardian ou o Mike Number 9? Porra, qual vai ver a luz do dia primeiro? Tipo, pô, o que vai vir primeiro? O Hexa do Brasil ou o Mike Number 9? E, cara, o negócio foi assim, cara. Foi realmente uma parada muito bizarra, cara. Eu diria até antiética no negócio. Sim, até porque não era a proposta inicial dos caras, né? Porque eles estavam ali todo o tempo, falando com todo mundo. E quando que os caras deram esse breu, por tudo que tava acontecendo... Pô, aconteceu muita parada. A gente falou isso tudo aqui quase uma hora só comentando disso. E ainda tá faltando. Eu não vou entrar aqui no começo do projeto. O Inafune botou uma menina lá na frente, lá, uma menina meio duvidosa, que agora eu não lembro o nome dela. Que era uma menina que muita gente não curtia ela, porque ela tem uma atitude meio... extremista, pode-se dizer assim. E muita gente achava que a menina ia influenciar no projeto. Cara, tanta dessas coisinhas, assim, dessas picuinhas pequenas, que eu acho que não cabe falar aqui, mas o projeto todo foi em torno disso. Eu acho que pra galera que tava ali na produção, devia ser um bagulho também muito estressante. Então eles meio que deram esse breu aí. Se eu não me engano, isso foi até maio de 2016. Que em maio de 2016 comentaram que o jogo tinha ido a Gold, né? Que o jogo tinha finalizado, ó, tá pronto. Tava bem pronto, né? Mas tá aí, né? Entre muitas aspas, né? É. Tá aí, né? Eu acho que é o podcast das aspas, assim, muitas coisas que eu tô falando, mas tá aí, tá pronto, e aí ficou mais um tempinho lá pra lançar, não sei o que lá. Ah, uma outra parada bacana, que eu não vou esquecer que a gente tem que acabar de falar do Mike Number 9. Eu não sei se vocês viram, depois a gente vai deixar aí no link pra rapaziada e pras meninas que estão nos ouvindo ver, mas o trailer da Deep Silver que ela lançou. E que os próprios caras do... Cara, esse trailer é tão louco assim, é tão nada a ver que ele fala, né? Você vai se sentir como um otaku na noite da formatura, uma parada assim. Esse trailer é tão, tão loucão, tão errado, e que o pessoal ficou tão pistola que inclusive a galera japa que tava trabalhando no Mike Number 9 reclamou pra caramba, xingou no Twitter. Pô, o que é difícil se bater na cabeça, não sei o que lá. Esse trailer é muito ruim, cara. Esse trailer é muito ruim, não sei se alguém... Eu vi ele, cara, até passei pra vocês que... Cara, ele é tem aquela coisa de, sabe, anos 80, de, nossa, isso é totalmente maneiro. Sim, tipo, ele é tão maneiro que é muito maneiro. Tipo, ele fala mais ou menos isso no início. É tipo, totalmente idiota o negócio. E tu vê aquele joguinho simples ali, cara, que, sei lá... Pode ser até um estudante que devia ter feito no porão essa porra do jogo. Do cara, isso é maneiro pra caramba, olha esse jogo, os efeitos. Aí, tipo, o cara olhando pra aquilo, nossa, que merda essas explosões de pizza aí, velho. Meu Deus. Isso é muito doido, né? Que o próprio... A gente vai entrar nessa coisa, acho que a gente já tá nessa parte, né? Mas depois até o próprio Twitter do Sonic sacaneou... Sim, não, mas o Twitter do Sonic, ele sacaneou depois que o jogo saiu, cara. Sim, que foi no dia... Qual foi a data que ele saiu? Eu nem lembro mais, cara. Esse dia é tão merda que eu tava querendo... Acho que cara, foi julho, negócio assim. É um dia que eu quero esquecer, cara. Tipo, foi... Que foi quando saiu o jogo e a galera já tava massacrando ele. Tipo, cara, esse jogo é uma merda. O que que tá acontecendo aqui? Cadê o jogo que me prometeram lá em 2003? O Twitter do Sonic chegou sutilmente. É, né, cara? Melhor do que nada, né? Que foi a grande frase. Acho que é a frase que marca todo esse projeto do Mike Number 9. Foi exatamente por conta das críticas que estavam rolando em relação... Acho que isso foi antes até de sair o jogo. Que a galera tava criticando o que tava acontecendo. A demo já não tinha dado muito certo. Conseguiram chegar no Kenji Inafune, e aí falaram com ele, pô, me perguntaram sobre a questão da reclamação e tal, e aí ele mandou essa frase, ah, cara, mas é melhor do que nada. Porra, sei que não tá legal e tal, mas é melhor do que nada, né? Tipo, e foi na live essa porra. Foi, cara. Essa parte aí é meio doida. Se eu não me engano, é porque eu não lembro agora o nome do cara, não sei se é. É porque eu tô lembrando aqui Paul Jude, mas eu tô com medo de confundir ele com o nome daquele Paul Rudd, né? É Ben Judd. É, Ben Judd. Esse cara é brother. O Homem-Formiga entrevistou. Sim. Esse cara, ele é brother do Inafune e foi um sócio de empresa junto com ele. Não sei se tá até hoje do lado dele. Não tem essa informação. Mas a própria coisa, quando essa época que o Inafune sumiu, que o Kenho comentou, ele aparecia em alguns eventos. E isso aí foi um problema, cara, que todo mundo atribuiu ao Inafune, inclusive eu atribuí, só que foi meio que uma parada que saiu da boca do eu ia falar Paul Rudd aqui de novo, mas do Ben Judd, do que do Inafune. Inafune falou uma parada e ele tava ali naquela questão de traduzir. Eu mesmo, de vez em quando, faço isso. Acho que ali ele se exagerou, mas... Você vai traduzir uma parada, você acaba falando algo a mais, e aí o Ben Jude falou essa parada, essa frase que eu acho que tinha que estar assim na capa do jogo, que tá Might Number 9, porque mesmo você... É... Better for nothing, né? É... Isso aqui é melhor do que nada. É melhor do que se você não recebesse nada. E te falar, papai, isso, olha, eu vou eu te acho dizer, até melhor não receber nada. É, exato, caso. Cara. Eu tenho o jogo, eu financei essa ponte, eu acho que talvez só dar os $20 pro Inafune, eu acho que ia ser mais lucrativo pra mim, cara. Chegou nessa parte agora importante. Chega de ler pauta nem nada. O jogo. O que que... Eu não sei se todo mundo aqui jogou. Perdi. Filho da puta. Filho da puta. Perdi também. Que merda. Todos perdemos. Mas tá, sobre o Might Number 9... Tá, ó, Bel, só antes de começar a falar do jogo, quero só evidenciar uma coisa da época do lançamento, né? Que aí... Finalmente saiu lá em junho, julho de 2016, o Might Number 9. Só que aconteceu um probleminha, né? O jogo ia sair, tal, mega esperado, muita gente já sabendo que havia um caminhão de merda na cara de todo mundo. Mas começou a rolar uns problemas. Os primeiros problemas foram... Quem recebeu a versão, os códigos da PSN para jogar o jogo, não jogou no dia de lançamento. Porque eu não sei o que caralhos que rolou... Que algum gênio só validou o código no dia seguinte. Se o jogo, sei lá, saiu, 1º de junho, galera do PS3, a galera com o console da Sony só jogou ele, no caso, no dia 2. Porque os códigos só foram validados no dia seguinte e não foram todos os códigos. Teve gente que não conseguiu validar o jogo depois da meia-noite, inclusive. Tipo, a galera ficou, caralho, tipo, meu jogo não tá dando certo. E aí, cara, foi outra epopeia pra quem, infelizmente, sofreu esse problema, porque, cara, rendeu até o cara conseguir um código que finalmente desse pra ele jogar essa merda e ele se arrepender amargamente. Outro ponto interessante que aconteceu é que algumas versões do Wii U davam pau no seu videogame. Sim. Tipo, o videogame, ele literalmente entrava em tela azul quando você abria o jogo. Eu não sei, eu não sabia nem que o Wii U tinha essa capacidade, mas ele deu esse problema. Ele deu esse problema. Você não humilha o meu Wii U, não, hein? Tá aqui até hoje, ó. É o primeiro portátil. Cara, eu não tô humilhando, mas tipo, você que é da área de informação, você sabe, quando dá tela azul, é porque deu uma merda foda. Sim, e, sim. E, cara, tipo, você fez um videogame fazer isso, cara. Tipo, eu não sabia nem com um videogame fazer isso. Então. Caraca, tipo, até no PC veio bugado isso aí. Eu lembro da época que tem aqui minha key da Steam, fui jogar e tipo, o jogo não abre, não sei. Eu joguei essa primeira versão, é ruim, cara. A versão da Steam, ela parava e aparecia uma tela de erro, você buscava como resolver o erro, não ocorria. Só um adendo da versão do Wii U, que tinha alguns videogames que conseguiam abrir o jogo, só que o jogo ele abria em forma de negativo, né? Como assim de forma de negativo? Ao invés de ele estar com as cores normais, ele vinha invertido, né? Tipo, o boneco todo preto. Sim, vinha, cara. Cara, a versão do Wii U foi a versão que mais sofreu problemas, assim, na hora de rodar o jogo. Tipo, ele teve... Com o Xbox, eu acho que também rolou de alguns jogos reiniciarem o Xbox. O Xbox, com certeza, dá tela azul, porque é a Microsoft, né, cara? Então, se não der tela azul, não é a Microsoft. O 360, se eu não me engano, eu não sei se ele não recebeu até... Eu acho que não recebeu até hoje, cara, se eu não me engano. Posso estar falando que ele recebeu. Ele recebeu, mas demorou pra cacete. Atrasou pra caramba. Tanto que quem não recebeu, a galera do Xbox 360 não recebeu, recebeu a chave do Steam pra jogar. Sim, também. De tanto atraso que teve. Também, cara. Então, tipo, você teve só no primeiro dia de jogo, você teve todos esses problemas, cara. Tipo, pô, tu tem um jogo e, cara, que dependendo do que, ele podia foder seu videogame, cara. Você ligar, entrar no jogo e perder seu videogame. Tipo, a Deep Silver e o Inafune não iam te pagar um novo. Então, olha o nível que o negócio atingiu, cara. E isso foi no dia de estreia do jogo. E aí agora você imagina como que é uma porra dessa. Tipo, esse jogo foi esse fracasso todo. E ainda, tipo, os caras queriam vender cópia física dessa merda de preço cheio, cara. Tipo, não tem cabimento. Essa live do dia, que pra quem não sabe, né, quem não se situou, não tava nessa época, a galera lá da Concept, né, fez uma live de lançamento do jogo. Cara, essa live foi tão assim, é que nem tem uma do The Enemy, e aí lá sim nessa live funciona esse nome, que é uma live zona. Que, mano, foi uma bagunça, assim, mas foi uma bagunça, cara, de nível escalafobético, cara, de muita gente reclamando no chat de... Pô, não sei o que é essa porcaria, quero meu dinheiro de volta. Foi tipo, não é só pelos 20 centavos versão Magnet Number 9, né, cara? Sim, pô, você me prometeu um negócio, não sei o que lá, e cara, como eu tô falando? Eu entendo, eu sei que tem a questão do Kickstarter, você tá ali colocando um dinheiro, pode-se dizer assim, de boa fé, você acreditando que o projeto venha, dá pra frente, você ajuda realmente o projeto ir pra frente ali em certo ponto. Mas, pô, cara, você mesmo ajudando, você tava ali, não era também só um negócio, tô dando dinheiro aqui, dane-se. Você tava esperando algo em troca. E quando vem o que eles estavam esperando em troca, o que a galera tava esperando em troca, e, pô, e vem aquele jogo, e vamos aqui já falar da questão do Mighty Number 9 em si, o jogo. Ele é um jogo muito, muito, muito, muito ruim, assim, muito lixo, que tem esses problemas todos que o Ken comentou. Mas de caraca, eu aperto o tiro e o meu boneco pula, aperto o pulo e o meu boneco pula. Não é tanto assim, não. Então, ele não chega a ser assim e muita gente defendeu ele na época por isso. Mas agora, eu acho que é uma parada que a gente pode afirmar, porque eu acho que dá pra tirar isso aqui da mesa também. Você pode ir lá e ter a sua análise, assim, por questão de sentimento, porque eu tenho, botei até um exemplo, quando a gente conversou no WhatsApp, falei, ó, eu sou o cara que gosta do jogo do Deadpool, esse último que saiu aí. O jogo... É ruim, tecnicamente? É, eu não vou mentir. Mas eu gosto, vou fazer o quê? Cada um tem lá o seu problema, né, na vida, tem o seu problema psicológico. E eu gosto desse jogo. Só que, pô, cara, você pode olhar o jogo e falar assim, ah, eu gostei do Mighty Number 9, não sei o que, não sei o que lá. Mas você falar que do lado técnico ele é bom, é muito difícil, porque o jogo é muito quebrado em questão de design de fase. Ele não tem design de fase, beleza? Esse que já é o primeiro ponto do jogo. Ele é bem fraco, na verdade, né? Sim. Ele é medíocre, né? Eu acho jogado, assim. Não, ele é ruim. Não, medíocre não, que medíocre é ofender. Cara, ele é assim. Ele é assim um jogo ruim, cara. Eu tive essa pequena síndrome de Estocolmo durante a jogatina do jogo. Não só eu, o general do Panda também, lá do em outro castelo, ele também teve. Que durante a jornada do jogo, a gente, pô, esse jogo não é tão ruim assim que reclama. Ah, tipo, realmente, o gráfico é meio cagado, mas dá pra jogar, é divertidinho. Só que, cara, depois que eu zerei o jogo, aí... Bate aquele momento, estilo aquele vídeo do Side Ben Africa, né, cara? Tocando música no fundo e tal. Cara, eu percebi que, cara, sim, o Mighty Number 9, ele é um jogo ruim. Se você pega um jogo ruim do Mega Man, cara, o Mighty Number 9 tá uma escala abaixo daquilo. Então, tipo, ele realmente é um jogo ruim. Ele não tem personagens carismáticos, tipo, os personagens ali não funcionam. Tipo, até agora eu não entendi por que esse jogo tem dois doutores, tipo, qual foi a necessidade. Não, eu acho que tem três, cara. Ah, se você contar o vilão que tá... O pseudo vilão que tá preso, tipo, eu nem lembro como que ele conseguiu executar esse plano da cadeia. O resto são os dois lá, que é o gordinho e o cabeludo. É porque hoje tá mais fácil de fazer faculdade. Todo mundo... um doutor é o Marco Luke e o outro é o doutor que vocês falaram, o doutor mais fortinho, é o doutor Sanda, né? Nossa. Sanda. Cara, esses personagens são tão irrelevantes, cara, que eles nem funcionam no jogo, lembro. E a gente fala aqui de jogo, quando quem jogou a primeira fase já sabe, mano, eles são... perturbados, porque eles te ligam toda hora pra falar, ó, faz isso, faz aquilo e não sei o que, e cara, é uma voz chata, você não consegue andar sei lá, 2 minutos, sem ele te explicar o que você tem que fazer. Mas o Mega Man X5 é igual, cara, você tá andando na área, tá ligando, ó, pessoa, traz pão, pô, isso é horrível, você não tá vendo Mega Man. É chato, cara, ainda bem que no PlayStation 1 dava a opção de você segurar os 4 de cima mais quadrado, passava voando. Não, né? Tanto que no X6 eles tiraram isso, aparece um ponto de exclamação lá, se você quiser assim, você aperta. Acho que é uma das reclamações, cara, mais normais quando você fala com alguém que joga o 5, é essa parada, né, das mensagens. Sim. Eu não acho os mestres, assim, tão sem carisma, tá ligado? Eu acho os mestres legais e tal. Não sei. Poxa, você gosta do estereótipo mexicano, cara. Como eu falei, tem que ter sempre esse lado, tipo, do Senna, do Cat, que eu gosto deles, que eles balanceiam, tipo, essa... Tem um nome, assim, cara. Já falando do jogo, assim, eu acho que o Inafune pegou, tipo... uma peita de conceito, assim, tá ligado? Tipo, de Mega Man, né? Por exemplo, o Mega Man sempre teve... Nos jogos, ele acaba destruindo todos os robôs, né? Tipo, ele destrói o Gutsman, todos os robôs que ele enfrenta, né? Mas se você pegar os mangás, até os quadrinhos da arte, aí você pode ver que, na maioria dos casos, por exemplo, ele derrotou o Gutsman, o Deadman vai lá pro Dr. Light, e, tipo, o Dr. Light reconstrói ele e ele acaba ajudando o Mega Man em outras coisas, né? É, tem um jogo até que tem isso, que é o Super Adventure Hawkman, que é um jogo... Não, eu acho que o Power Up também rola isso, esse conceito. Mas o Super Adventure Hawkman é mais velho, né? É mais velho, aí, tipo, aí, tipo, por exemplo, ele desaparece pra te ajudar, aí depois fica em primeira visão e tal, não sei o quê. E o Mighty Number 9 tem isso, né? Dependendo do mestre que você derrotou, se você vai numa outra tela, ele aparece e te ajuda. Não ajuda, ele facilita seu caminho naquele ponto. Sim, mas tá vendo, também o Beck não destrói os robôs, né? O Mega Man destrói. É, só com os irmãos dele, é um negócio assim. Sim, ele salvar os robôs. É que são os outros Mighty Number, né? Que ele seria o 9, o resto. Sim, exatamente. O 8 ali. Tipo, esse esquema até que é legal, bem pensado, mas. Cara, realmente é uma. É uma coisa bem cagada, cara. Da tela, né? Os próprios inimigos da tela, você não mata eles, né? Você mata, sim. Não, aí. Eles você destrói sim, ou então você absorve eles. Não, isso que eu ia falar. Você tem a opção de absorver o shell deles e eles saem fora, né? É, e tu ganha um boost, sei lá o quê, também, né? Não. É a única forma de colocar aquele conceito que o Keno comentou. Mas, cara, eu acho que isso que quebra pra mim, tipo, em questão de jogabilidade desse jogo. Essa parada de dar o dash pra sempre absorver. Meu Deus, como é chato, cara, o negócio. Eu concordo que é chato. No conceito, isso parecia ser um negócio tão maneiro, cara. Não, cara, mas aí é que tá, Bel. Ele não tava. O conceito disso era outro. O conceito era, inclusive, que o Beck absorveria a galera. E não que você teria que se jogar em cima do maluco pra adquirir um... Dá um montinho, né? É uma falha do Inafune, né? Ele podia fazer o que ele fez no Mega Man 04, né? Que no Mega Man 04, quando você usa o Zero Knuckle lá, a luva dele, ele, por exemplo, é o inimigo que tem um martelo. Você, tipo, pega um martelo dele, entendeu? Exato, mas o conceito era mais ou menos... O conceito que ele apresentou inicialmente, Senna, era exatamente esse pro Beck. Tipo, se você vê uma foto, inclusive, ele com uma mãozão, tipo, absorvendo o cara. Então, pô, você ia ter essas questões todas. Só que, cara, ele destruiu isso. Tipo, eu acho que os pontos positivos que vocês falaram do jogo, acho que é exatamente só esse, cara. Que é ele realmente essa questão dos robôs, né? Tipo, ele não destrói, eles até te dão um apoio. Realmente isso é uma parada legal do jogo. Mas, cara, só passa disso, tipo, você não tem mais nada, assim, nesse jogo que você diga, cara, olha só como isso é bom. Eu acho que o principal defeito foi esse que o Desgraça destacou, cara, você simplesmente... Mas as músicas são legais, cara. Cara, não são. Senna, eu vou te falar, É o Ippo Yamada, cara, o cara manda. Cara, não tá. A música principal, já comentei isso com quem já, a música principal do jogo, eu acho a música muito maneira, que foi até aquela menina que trabalhou também no Mega Man que fez. Aquela principal lá que foi na tela de coisa, foi a primeira música que foi revelada, lá que eu corria que o Dani trouxe. Foi a única que a mulher trabalhou, depois já só deve ter saído fora, só deixou o nome, né? Essa mulher é muito boa, cara. Trabalhou no Shovel Knight também, trabalhou em jogos mais antigos. É lá das antigas da Capcom. Eu achava essa música muito maneira, mas, sei lá, a trilha toda. Quando eu penso em Mighty No. 9, eu só lembro só dessa música, esqueci tudo o resto. Eu nem lembro dela. Cara, não tem nenhuma. Ao contrário, tipo, você pega os jogos do Mega Man, você sempre vai lembrar de uma música, seja da tela de introdução, seja do meio da fase. Pô, no próprio cast de Mega Man X, a gente destacou esse ponto das músicas, falando que a gente gostava, que não gostava e tal. Não que não gostava, porque não teve uma que a gente não gostasse. Mas, cara. Tipo, no Night Number 9, eu sou tão idiota que eu joguei esse jogo duas vezes, porque depois a PSN deu essa merda de graça, eu joguei de novo. Eu só joguei. Não, porra, até tu quer demais também, né, cara? Porra, eu ser idiota tem um limite, né, cara? Que isso? Talvez. Tem um limite. Cara, eu fui jogando o jogo aí, que é outra coisa interessante que eu quero destacar. No PS3, as DLCs não, de música não funcionavam. O jogo, ele, pra quem comprou lá no começo, o jogo te dava, se não me engano, 3 DLCs. Que era lá do outro personagem completamente relevante pra história, que eu não vou lembrar o nome agora. O conceito dele é péssimo. Cara, jogar com ele é ruim demais. E era o DLC de músicas em 8 bits e o Beck 8 bits, que na verdade é só um grande Minecraftzão, né, cara, do Beck, né? Porque se você toma um golpe, ele explode. Então, esses DLC, tirando o da Ray, os outros dois DLC, eles não funcionam no PlayStation 3. Eu tentei utilizar eles no PlayStation 3, eu não acessei em nenhum momento. Tipo, não consegui fazer o Beck Minecraft e eu não consegui botar as músicas em 8 bits. Só nessa segunda jogada, como eu já tinha na minha conta as DLCs, é que essas DLCs funcionaram. E aí, tipo, testei o back Minecraft, que é descartável, não vale nem a pena usar essa porra. E aí fui ver as músicas em 8 bits. Cara, eu vou te dizer, as músicas em 8 bits do jogo são bem melhores, não são grandes coisas, mas são bem melhores que as músicas que tem no jogo. Tipo, a ritmação delas combina muito mais com o clima do jogo, que já não é lá grandes coisas, do que com as que tem lá no jogo. As que tem no jogo mesmo, elas são até irrelevantes, cara. Elas não te marcam em nenhum momento. Tipo, eu não consigo, que eu tô tentando forçar agora, não consigo lembrar de nenhuma música do jogo. E isso é uma falha, cara, porque todo Mega Man que você tenha jogado, em algum momento você vai lembrar de uma música. Até a música, próprio... eu acho que é meio que um personagem dentro do jogo. Sim, ali, cara. Exato. Eu com certeza, como algo ali vivo e é tão importante. É o que eu tava falando sobre a questão do Street of Rage lá, o 4. Que, pô, se você tem o Street of Rage e não ter lá o cara lá que agora eu esqueci o nome. Yuzo Koshiro. Cara, você não tem o Yuzo Koshiro como na trilha, é meio que... Mas só que dizer, tu viu a imagem que eles mandaram no Twitter, né? Que, tipo, mostraram, tipo, ah, tem um cara um pouco... escondido assim pela luz, assim, tocando tipo numa mesa de som. Daí, ai, parece que vai voltar. Aí sim. Aí sim. Olha aí, as pessoas estão pedindo, olha aí. Não, mas falando drama, mas falando em questão, tipo, dessa música. Cara, a música dessa tema era tão. É tipo, o maior destaque, assim, em termo musical. Que toda vez que tu mata o chefe, toca ela aqui. Tipo, é aquela musiquinha, tipo, é bem calminha, assim, de início. Daí, tu não mata, tu resgata o chefe. Tu absorve o vírus dele. Cara, eu também, tipo, a primeira vez eu joguei jogo no mudo, assim, não ouvia música, né? Daí, quando eu fui, agora que tu falou, cara, eu realmente não lembro de outra música do jogo fora do início. Porque até ela toca de novo, assim, tipo, tu liga o jogo, tu ouve ela, daí quando tu derrota o chefe, toca de novo. A música do início ali, é isso. Sim, eu acho que essa música, ela acaba ficando mais gravada exatamente... Eu não lembro dela, mas, tipo, acho que ficou gravada pra você. Exatamente, acho que nesse ponto que o desgraça tocou. Cara, ela é repetida, mas você não tem nenhum grande som ali no jogo, você não tem nenhuma grande sacada. Mas, em contraponto, você não tem nenhuma música horrível. Quem trabalhou na trilha é só, tipo, o Ippo Yamada trabalha com Mega Man desde que ele é criança, tá ligado? Um dos compositores, né? Sei lá, acho que vocês estão hateando a música. dá um exemplo aqui, eu acho que o Senna vai saber. Eu vou dar um exemplo ceguista, que aí vai acertar o coração do Senna direito. Vai ver, ele até gosta dessa trilha. A trilha chega a ser um Sonic Spinball, aquela trilha maravilhosa. Nossa. Destrói neurônios. Você tá brincando, né? Então, não chega a ser isso, pô. A trilha do Martin Benai não chega a ser isso. Mas também, Senna, eu acho que... Eu vou dar um exemplo aqui de um Mega Man que eu gosto bastante. Não sei vocês, mas... acho que o Mega Man que eu mais me lembro e que... Porra, que toda vez que eu lembro, eu falo assim, pô, que joguinho bacana. Ah, eu sei. Aquele de tabuleiro do Nintendinho. É muito bom. Não, sei não. Nossa. Mas o Mega Man 8. Que saiu lá pro Saturno, saiu pro PS1. A trilha do Saturno é melhor, hein? Então, ainda tem essa. E olha só, eu vi a trilha do PS1, nunca ouvi a trilha do Saturno. Não, só tem uma música. Na verdade, tem três músicas, né? Uma música é diferente, que a tela do Tengu Man é diferente. Uhum. E tem as músicas extras do Cushman e do Woodman, né? Que não tem no PlayStation. Pô, essa parte aí, e eu acho que ia ser meio saudosista que eu vou falar aqui, mas eu acho que ilustra bem o que eu acho que falta no Mighty No. 9, isso é a minha opinião. O Senna falou do Tengu Man aí, que é um dos bosses aí do Mega Man 8. Cara, a fase toda do Tengu Man, o que ele entrega ali de você ter uma hora que você tá voando com o Rush ali e destruindo, e quando você chega no finalzinho da fase, o chefe chega pra você e te fala um jogo de palavras que você já fica assim, cara, que esse cara tem alguma coisa. Ele fala, você é só uma criança, você não faz isso. Você é só uma criança, não sei o que, tu fica assim, caraca, esse cara tá falando isso pra mim, e pra mim na época foi uma doideira, porque eu nunca tinha visto, ou nunca tinha ouvido um personagem do Mega Man falar uma palavra que foi, entendeu? Eu falei, caraca, que doideira. E, pô, você passa por outros chefes também. Tem o Astro Man, se eu não me engano. E todos eles têm, tipo, as falas dele certinho e tudo mais. E, cara, isso é um jogo... O Mega Man 8 é o quê? De 1900 alguma coisa, né? Não é nem 2000. Cara, você sabe que tem um... Você sabia que tem um chefe sadomasoquista? Olha só, não sabia. Então o jogo ficou melhor agora, hein? Sacanagem. É o Grenade Man, quando você mata ele, ele explode. ele fala, isso é gostoso e tal. Pode cara, mas é o objetivo. Mas aí tem um sentido, pô. Qual é o objetivo de vida de uma granada? Explodir, cara. Ele chegou ao objetivo. Olha, ele chegou ao objetivo. Exato, ele chegou ao objetivo de vida dele, cara. Acabou. Mas é engraçado, né, cara? Sim, sim. Não, tipo, esse aí, olha só o que você puxou, assim, que é outra parada, porque eu falo porque que eu não acho os chefes desse jogo tão bom. Nenhum deles tem uma personalidade bem construída. Tipo, eu acho que o máximo ali que chega a ter fazer uma gracinha e tal, é o helicóptero, né? Que eu não vou lembrar agora o nome dele, eu acho que é L, ou porra dele. Victor. Ah, vi isso. Cara, ele que é dublado pelo dublador do Futuro Mundo. Ah, sim. Pô, então, ele é o único agora... ali que acaba tendo um destaquezinho no jogo, que ele tem aquela brincadeira de, ah, olha só, eu tô aqui agora vendo aqui na rua tal que tá acontecendo alguma coisa. Ele tem essa parada de ser o repórter, né? Agora, todos os outros, cara, eles são passáveis, assim, de não ter uma característica própria. Eles, ou no caso, eles são... Eles exagerado, são... cara. Não, cara, pior que é, também, você vai ver que é só um conceito básico, cara. Vamos pegar eu acho que o tipo, cada um, ele é esse jogo, assim, todo o clima dele é muito desenho de criança, cara. Daí, tipo, tudo é bem básico. Que nem, aquele que é o... Caralho, é tipo um revólver, só que é meio zoado. Cara, esse design é ruim demais, cara. Ele é um revólver, não é uma granada, não? Não, ele é tipo... Ele tem tipo, como é que é o negócio lá... O tambor, saca? Do revólver, assim. Sim, depois sim. O cano. Daí do lado, tipo, tem meio que uma Gatling Gun. Cara. Ah, sim, é. Que um dos golpes dele, inclusive, ele vira um canhão e dispara uma mina em você. Cara, sim, o golpe dele até é bom. É bem útil o golpe dele. Esse é o desperate move dele, né? Cara, não, por essa coisa aí, tu já vê assim, com de graça, fala, não, a gente tem um que, cara, parece um revólver, né? Parece um isqueiro. Cara, que os conceitos dos personagens, principalmente dos robôs femininos nesse jogo, é algo triste, cara. Tipo, putz, é muito jogado. Pô, eu diria que até que é melhor que é do gelo, que é a Cryosphere. É, pô, eu acho. Ah, essa é maneira, essa eu gostei. Não, pera aí, do gelo. A do gelo não é o. Não é tipo aquela que é tipo uma bola, não? Sim, sim, é Cryos. É, Cryos. Aquilo é um robô que é mulher? Eu acho. Não, vocês. Talvez. É que eu joguei em inglês. Eu tô jogando nele agora aqui. É. Eu joguei em japonês e pra mim era um cara. Não, é mulher sim, pô. Caralho, olha só. Como diria o Belo, olha quem eu confundindo de novo, cara. É, perigoso essas confusões aí. Nossa, cara. Nossa, cara. Esse, inclusive, esse é um chefe muito patético, tá? Não, e esse boss é legal falar que na questão do Kickstarter ele era um dos principais, né? Que apareceu o Beck lá, foi um dos primeiros. Né? Não, esse que é o negócio, tipo, pô, tu pega. Uma coisa que dá pra ver, assim, da identidade visual, que a gente falou da trilha sonora, assim, do visual do jogo. Não é que seja. Nossa, mega ruim, assim. É que o negócio não tem identidade nenhuma, sabe? Não é algo que vai te marcar. É genérico, é bem... Sabe? É tipo, é o primeiro jogo de Unity do estudante, parece, assim, o bagulho. É, parece isso. Cara, tem umas palavras que são legal, que nem eu falei, tipo, Isso aí sabe o que parece pra mim? Parece a galera que fala, mas a primeira geração de Pokémon... Os pokémons eram não sei o quê. Não tinha pokémon maluco, não tinha pokémon sorvete. Não, pô. Tá, bom. Cara, tinha, pô, na primeira geração de pokémon tem um coqueiro com três cabeças. Cara, pô, não, mas isso aí é foda, pô. Para aí. Aí, o japonês. Não, pô, mas agora, por exemplo, tu pega um Voltorb e o Electroid é sacanagem, né, cara? Porra. Não, aí você pega, por exemplo, o Mega Man 3. Pô, tem um cara que é o peão, velho. Peão da casa própria. Ó, isso é legal. Tem um peão é maneiro, cara. É top, mesmo. Travou aqui agora, ao vivo, pra vocês. Travou. Já era, mas explodiu seu PS4, cara. É, eu acho que depois dessa a gente não fala mais nada. É. Tá, cara, mas vamos a outros pontos do jogo, que eu acho que foi uma das paradas do jogo assim que mais me irritou, que nada nele é muito bem bolado, cara. Tipo, como eu falei, cara. Tipo, cara, a... Bum, você vai ter que reiniciar. Eu vou ter que reiniciar, cara, é sério. Vai. Isso aí já aconteceu, acho que se eu não me engano, no meu PS3, cara. Eu tive que reiniciar o jogo. Reiniciar o videogame. Quando eu digo eu tive que reiniciar o... É, quando eu disse reiniciar o videogame, eu tive que puxar da tomada, tá bom? É, só pra deixar claro. Cara, o jogo, ele tem muitos pontos negativos nele, principalmente na questão de programação dele, porque essa falha aí que rolou com o Buma, cara, comigo acontecia toda hora quando eu jogava o jogo no PS3, que tipo, eu tô andando na fase, vou pular, ou vou fazer, tem principalmente momentos críticos, que tá até nessa fase do gelo aí, que é uma hora que tu tem que cair numa parada que ajuda, tanto na frente quanto nas suas costas, tem espinho, né? Então tu tem que passar ali na meuca mesmo, controlando o personagem no ar. E cara, o jogo, ele a todo momento, ele dá uns lags. Tipo, você tá andando, ele dá uma travada. No PS3 isso é constante. Não fui só eu que tive esse problema. perguntei, depois muita gente evidenciou que também teve esse problema no PS3. Isso é uma falha grave do jogo. Tipo, você vê que tá alguma coisa errada ali na programação do jogo, que chega em certos pontos da fase, dá aquela avançada no tempo, né? Teu boneco tá ali, você anda, daqui a pouco do nada ele tá lá na outra ponta da tela. Assim, porra, o que que tá acontecendo aqui? E, cara, em muitos pontos críticos do jogo, isso ocorria. Tipo, não é todo mundo, nessa parte mesmo. Cara, várias vezes eu morri porque, pô, eu tô pulando muito bem, eu tô manobrando o boneco no ar. Do nada a tela dá uma agarrada quando eu vejo o meu personagem tá em outro ponto. Eu, tipo, porra, o que que tá acontecendo aqui? Foi simplesmente uma merda pra passar esse ponto. Porque toda vez ele dá agarradas exatas em pontos exatos de todas as fases. Todas as fases você vai chegar num ponto que o jogo ele vai dar uma travadinha. E, porra, cara, isso pra um jogo que teve um orçamento foda, que teve o tanto tempo que teve pra sair rolar, cara, isso é um ponto negativo dele, um grande ponto negativo, por sinal. E até hoje eu acho que esses erros ainda acontecem. Tá aí, pô, vamos jogando no PS4, que é um dos videogames dessa geração, e a porra do videogame trava rodando um jogo merda desse. Pô, mas isso aí é porque ele não comprou a versão com bonequinho. Se tivesse comprado a versão com bonequinho, não tinha acontecido isso. Não, cara, teria... esse bonequinho também é história sensacional, mas deixa isso pra depois. Não, mas saiu uma versão do PS4 agora com um boneco, não sei se vocês viram, uma estátua. Não, deve ser em Cali, né, cara? Só porra, eu não vi. Porque o primeiro boneco, que essa cara, eu infelizmente não acho mais essa conta de Twitter, mas o cara tava indignado, tipo, a nível alto, cara. Tava quase com um Sigma vírus na cabeça. Porque o cara, ele chegou, ele, nossa, não acredito que ia ser o boneco, aí ele mostra o boneco. Primeiro, o boneco é mal pintado. Ele não é de um material muito, muito resistente. A base dele, normalmente esses bonecos que vem com base pra você apoiar ele, é um acrílico, né? O Senna que compra muito boneco de anime, ele sabe mais ou menos o que eu tô falando. Que é tipo mais um acrílico, ou então um plástico reforçado. Não, cara, a base do boneco parecia tampa de margarina, cara, de tão vagabunda que era. Tipo, sabe quando como tipo os bonecos, sei lá, do camelô, do cavaleiro? Exato, de Zumbi, exatamente. Foi feita a versão bootleg antes da versão... Exato. E, cara, não só isso, nessa base tinha que vir escrito Magnet Number 9, do cara, a parada veio raspada. Tipo, caramba, metade do nome do Beck tava, tipo, descascou dentro da caixa. Ele não sabe como, mas veio descascado. Cara, pior que eu tô olhando a foto desse boneco, sabe do que ele parece ser feito? De massinha, cara. Sim, sim. Pelo jeito, sendo isso aí, hein, Kali. Outra coisa, o boneco, ele é mal pintado, ele não é pintado como o boneco, as cores do boneco mesmo, tipo, o cinza dele é um cinza mais fraco, o tom de pele do rosto é branco, ele é pálido, o Beck é pálido. E eu acho que o ponto mais fudido desse boneco, que ele tem uma movimentação entre aspas, só que tipo, a movimentação, ao invés de ser, por exemplo, seu braço vai pra frente e pra trás, não, cara, ele vai pro lado, tipo, mas ele vai pro lado como se tivesse uns arames dentro do braço dele, e esses arames chegassem até sei lá, a parte tem, ele tem uma ball joint que só mexe pra cima e pra baixo. Não, cara, eu acho que se eu não me engano é pra esquerda e direita, né? Nem pra cima e pra baixo, não. Pra cima e pra baixo, pra frente e pra trás é da perna, o do braço não é não. O do braço é só vai, tipo, como se ele estivesse tentando bater asa pra voar. Não, é que eu tô vendo a foto dele, né? Na foto dele parece uma ball joint, né? Mas... Parece, porque no, nas pernas, cara, as pernas que eu só lembro, o cara mostrou, saia pra frente e pra trás, os braços saiam pro lado e pro outro. E isso foi a versão que foi entregue com o jogo pra quem financiou até aquele valor, que eu acho que era 40 ou 60 dólares. Agora essa sua versão, não sei se é encalhe disso. Então, tipo, cara, era uma parada muito precária e o cara tava com muita raiva de ter financiado aquilo, tipo, que o boneco não valia o preço que ele pagou, cara. Tipo, era realmente... Ah, não, mas aí a Capcom ficou com inveja e fez aquela versão definitiva do Marvel's Capcom. Né? Tá no nível, cara. Dessa daí, rapaz, essa versão é... Os ovos de Páscoa do Infinito. Né? Exato, os ovos do Infinito. É o que vão usar no próximo filme dos Vingadores. As estátuas não são iguais às que os caras mostraram, né? É bem diferente. Sim, né? É sempre meio diferente da foto, né? Outro projeto top, hein? Que merece. Cara, esse merece um ano de falecimento, tem pouco tempo aí. E, cara, voltando pro level design das fases do jogo, cara, como vocês falam, cara, é muito pobre. Tem uma fase, eu acho que é a fase favorita do Belo. Tem uma fase que ela é uma linha reta, direto. Tipo, você vai de um ponto... Tipo, você dá a volta na fase, que é a fase do robô mexicano, né, cara? Cara, é uma fase... Mas essa não é aquela fase que você tem que ficar pegando cover? Não, também, essa aí mesmo. Tipo, você robô fala... mexicano, porque ele não tem o sotaque mexicano, tipo, ah, não sei o que, me salva. Cara, na versão americana deve ter, cowboy, cara. Ele é meio cowboy. É, assim, ele tem um soleiro, mas ele fala como se fosse, sei lá, um cara muito louco. Assim. Eu acho, assim, faz tempo que eu joguei também, eu joguei mais ou menos quando saiu também. Eu acho as fases muito curtas, cara, e o esquema de você dar aquele dash contínuo, cara, você rusheia elas muito rápido. Sim, sim. Não, aquele dash ali é meio louco, né? Que de vez em quando você pega uns 5 inimigos na fileira e brrr, aí tu passa e você... Caraca, porque eu acho que o tiro ele atravessa, né? Ele atravessa. Sim, ele atravessa, ele não para, não. Tipo, você bateu em um, ele atravessa, no caso, se o boneco ele fica brilhando, né? Atirei no primeiro, ele toma. Aí eu atirei de novo, ele piscou, aí o próximo tiro já vai pegar no de trás. Então, se você atirar com um tiro um pouquinho mais forte, que é um dos power-ups do jogo, um tiro só já atravessa todo mundo, cara. Já deixa todo mundo lá no modo malucão lá. Caraca, vocês falaram de tiro, isso me lembra de uma coisa que me irrita demais nesse jogo, que é a seleção de tiro. Tu tem que apertar, no caso, no PlayStation 4, L2... escolher, não é tipo tu ficar circulando. Cara, isso me dá uma raiva, velho. E outra, cara. Tipo, não tem um menu pra você parar e selecionar o que você quer. Ele até tem o... Tem? Se você apertar, eu acho que é o pause, eu não lembro agora, dá pra você trocar ali. Ele tem uma seleção rápida, desgraça. Com essa seleção rápida... Tu escolhe só três poderes, que praticamente só são três que são úteis nesse jogo todo, o resto é execrado. É verdade, cara, os poderes são muito ruins, cara. Tipo, sei lá, no máximo tu vai, acha a fraqueza do chefe e tu usa, mas de resto, eles são qualquer coisa, assim, tipo, não vê muita utilidade, que nem da robô do trovão lá. Pô, tu manda um negócio que fica grudado no cara, é isso. Nossa, cara, é um poder muito podre, cara. Sim, cara, os melhores poderes desse jogo são, eu acho que pra mim o definitivo, cara, esse é um jogo que o seu personagem, a arma principal dele é um canhão, que é pra atirar, e cara, esse canhão é totalmente inútil quando você pega o poder do robô lá, que eu acho que é o número 8, se eu não me engano, que é o, que querendo ou não, o pseudo Zero do jogo, né? É o que do DLC, não é? Não, o DLC é o Ray. Esse, oito esse... É o... Ah, é o da que... fase do carro! Nossa, exato. Cara, essa fase, ela é só pra ilustrar aí pra quem não jogou, você vai pulando em cima de veículos, que inclusive o Mega Man tem, o X. Sim, o X tem uma fase dessa muito melhor elaborada. Sim, e caraca, meu irmão, puta merda, e esse robô vai cortando, acho que o jogo... É o 7, é o Brandish. Você pegou o poder dele, acabou o jogo, cara. Você passa as fases tranquilamente, porque simplesmente a espada repele qualquer tipo de tiro que acerta em você. Não gasta energia você usar ela, só gasta se você carregar. Eu acho que é um dos poucos poderes com charge nesse jogo. Porque carregar quer ele dar o giro do peão maluco lá e ficar tonto. Mas agora, se você usar a espada normal, você vai de uma ponta a outra e derrota praticamente quase todos os chefes, cara. Essa fase que o Senna falou aí do mexicano, que você tem que dar curve, com esse poder você não precisa dar curve, porque quando o tiro vem em você, é só você apertar loucamente o botão da espada, ele rebate todos os tiros do chefe. Ou seja, simplesmente o jogo perde a dificuldade com esse poder. Os outros dois mais úteis é o poder da bomba, né? Tipo, a mina lá, porque, querendo ou não, é o que dá mais dano no jogo, independente do chefe. E o terceiro eu não vou lembrar, mas eu acho que é o do helicóptero, que ele atira tipo um bumerangue na galera. Legal, tô falando justamente dos que eu peguei menos, cara. Tipo, esse aí do Brand que eu não peguei. Cara, eu não o que peguei, eu mais usei, cara. Foda que, tipo, eu não fui na fase desse ainda, eu fui no dos outros desse aí. Então, pô, tu não jogou. Cara, eu tinha ido nele, não lembro porquê. Tipo, a fase dele também não é muito difícil. Também é uma das fases mal elaboradas do jogo. Muito simples, não tem muita dificuldade. E, cara, quando eu peguei, tipo, o poder dele é uma espada. E quando começou a usar espada no jogo, eu praticamente era certo. Eu escolhi a fase, mudava pro poder dele e passava a fase. Era isso. Tipo, não tinha mais nada que dificultar. Basicamente, o bagulho quebrava o negócio. Sim, exato. Tipo, ele praticamente derrotava qualquer coisa. Então, pô, acabou o jogo. É esses pontozinhos assim que são... Defende aí, Sandra, que eu sei que tu quer defender. Não, não, só ia falar que tinha que falar o que o Kendo falou também, né? Porque é uma influência muito do Ishihara lá, o cara que fez os concepts do Battle Network, né, que diferente do Mega Man que só mudava a cor, aqui o Beck ele ganha umas caras. Ele ganha forma. Ele ganha formas e tal. Que isso é uma paradinha que no Mega Man, eu acho que, se não me engano, eu acho que na Fune já tinha comentado que ele queria isso há um tempo, ele comentou isso, eu acho que na Capcom ainda. Na verdade, o primeiro Mega Man já tinha isso, né, que era pra ele mudar o símbolo na cabeça e tal. Sim, sim. Só isso, esse conceito depois ele entrou no Battle Network lá com os styles, né? É com style ou assim, não é com soul? Sim, sim. Não, acho que é com o Soul, né? Que ele se virava um outro robô, né? Ah, não, mas os Styles já tinha também, né? Ele mudava a mão, né? Mudava. Ah, sim, o Beast Style e tal. E eu acho que, se eu não me engano, o X, eu acho que o conceito da armadura também acabava entrando um pouco nessa, não muito, mas acho que onde se aplicou exatamente foi no Mega Man Battle Network, e agora o 11 também tá aplicando esse conceito. É, vamos... Tanto que esse cara que eu falei, o Ishihara, ele tá trabalhando no 11. Então olha aí. Vamos, isso eu acho que é um ponto bom, a gente falou bastante aí de Mighty No. 9. Eu queria só comentar aqui que no final dessa história toda, que o que aconteceu, e o que eu comentei lá no praticamente no início do podcast ou no meio, que eu falei que o porquê que eu tenho quase que certeza que não vai ter essa versão de 3DS Vita, é porque depois dessas coisas todas que aconteceram, né, já essa confusão toda, teve o Record que saiu aí nesse meio de projeto e tal, a Concept foi vendida para Level 5, que é uma outra empresa de jogos que, como eu brinquei, Desgraça, que é a empresa do queridão lá do Desgraça, o cara que faz os jogos do Professor Layton aí. Sim, então, não só ele, outro aí também, acho que pra galera mais otaku também, o Yo-Kai Watch é deles. Sim, é deles. Yo-Kai Watch, que inclusive acho que tá até pra sair mais um aí, novo aí. Acho sim, que sim. Não, no caso, esse que já saiu no Japão, mas tá vindo pra cá só agora, que é o 3. Ah, então, acho que é o 3, né? Se eu não me engano. É, isso. Então, tipo, esse inclusive esse cara que agora eu não lembro o nome, que, pô, foi muito japinha que eu tive que ler o nome pra esse cast, então de vez em quando eu me perco, mas esse camarada, o dono da Level 5, né? Ele é o CEO da Level 5, e ele tem uma certa admiração pelo Inafune. Eu não lembro se ele já trabalhou na Capcom ou alguma empresa que o Inafune estava junto, mas ele tem uma admiração pelo Inafune e ele quis que o Inafune fosse para a empresa. Para vocês terem a ideia, ele é o CEO da empresa e o Inafune virou o CEO, né? Que não pergunta aqui o significado, mas pode crer que é algo importante também. O Inafune e a Concept, né, estão lá até hoje. Então, o projeto do Mighty No. 9 só vão tocar a mão se a Level 5 quiser tocar, e vamos ser sinceros, pra que ela vai lançar a versão do 3DS do Vita agora? Claro que o pessoal que pagou, eu não posso nem falar que eles ficariam felizes, mas pelo menos ia sair, mas eles não vão meter a mão nisso. E o Red Ash é outro projeto também que entra nesse limbo, porque foi tudo feito antes da Level 5 comprar a Concept. Então, cara, eu acho que pode acontecer alguma coisa. Esse mundo dos jogos é muito louco. Eu acho que nem vale a pena, né, cara? O Mega Man 11 tá vindo aí dando um tapa no Mighty No. 9. Sim, cara. E isso aí era o que eu queria entrar com vocês agora, pra gente comentar e fechar o cast. Você chegou a jogar também, sendo 11? Sim. Joguei, então, né? vamos então falar desse jogo, que praticamente esse jogo parece que ele... A Capcom olhou assim... Ai, Inafune, seu malandro. Eu ouvi o que você tava querendo fazer aí. Não deu certo, né? Pelo menos serviu de bom exemplo, né? Porque, caraca, talvez se não tivesse Mighty No. 9, não ia ter Mega Man 11. Porque olha aí. Sim. O plot twist. Eles iam usaram de forma talvez até um pouco porca, mas eles iam usar no Mighty No. 9. Quando você bota, a gente que jogou aqui a demo, você bota aquela demo da primeira fase, caraca, agora eu vou dar minha opinião pessoal, o cara que tá muito maneiro, cara, a gente que gosta, quando eu joguei aquela primeira fase ali, e eu era um dos caras que tinha visto o trailer e não tinha curtido tanto, mas eu jogando o jogo em mãos e vendo ali, e puta, ontem eu elogiei pra cacete aqui um conceito que tem no jogo, que é o do Mega Man, que é uma criança. E a fase é gigante, cara. Tudo na fase é praticamente maior do que ele. Eu falei assim, pô, os caras tiveram detalhe até disso. Tem uma partezinha lá no final que quando você vai entrar pro boss, apesar de não ter aquele pulinho maroto lá, né, que todo mundo sentiu falta, mas a parte antes de você entrar no boss, lá no Blockman, quando você sobe a escada e você anda um pouco, passa uma estrela cadente. Aí eu falei assim, pô, que maneiro, passou tão rápido que foi tipo a estrela lá do Moonwalker. Falei, pô, vou descer e vou voltar de novo pra ver se passa. Não passa, é uma parada de uma vez só. Então tem vários detalhezinhos que você fala assim, caralho, esse jogo... Ah, cara, esse jogo parece que vai ser bom e parece que dessa vez a Capcom acertou. Só pra encurtar aqui pra todo mundo poder falar também, não ficar só da minha vez. Esse jogo, o Mega Man 11, ele foi anunciado acho que lá naquela live de 30 anos do Mega Man, né? Que sim, a gente nem imaginava que ia rolar alguma coisa. Eu tinha até postado... Não foi da live do Switch, não? Não, foi em dezembro do ano passado ainda. Sim, a gente tava acompanhando. O videozinho até maneiro, né? Que foi mostrando os jogos lá, porque... Ele passando pelas eras de Mega Man, assim. Uhum. E depois, no finalzinho, ele, quando o Mega Man cai no vídeo e entra no Mega Man 11, todo mundo... Como é que é, malandro? O que tá acontecendo? E aí você percebe que vai ter um jogo novo. Cara, eu zoei nessa live, inclusive. Eles estavam fazendo, tinha uma estátua do Mega Man atrás, e eu botei até no Twitter aquela frase lá do Super-Homem. Eu lembro disso. do Vocês Não Me Deixam Morrer. Vocês Não Me Deixam Morrer. Vocês Não Me Deixam Morrer. E eu falei, caraca, isso é muito sofrimento, cara. Eles fazerem uma live, não vão lançar nada novo, é muita sacanagem. E a live teve vários momentinhos assim, né, que nego, pô, caraca, eu liguei pra ver meia hora e, pô, os caras ficam de zoada, não tem nada concreto e tal. E aí eles lançaram esse jogo, que eu de primeiro... Eu acho que eu, não sei se o de graça também ficou meio de... Acho que o de graça não, foi... Não, não, desgraça pra ser. Eu e o Senna... Eu fiquei pra trás. A gente olhou e falou assim... Putz, cara, não vejo tanta coisa. O Senna também ficou animadaço, que eu lembro. Sim, sim. O Senna é vendido, né, cara? Senna, cara, Senna é vendido, cara. Vendido. Você botou Mega Man em qualquer coisa, sei lá, botou Mega Man num sacolé de água, né? Que é conhecido. Botou como a plaquinha azul, cara. Já era. O Senna tá comprando, cara. É, ele tá comprando. Aí, tipo, a gente, eu pelo menos vou dizer minha expressão, vi o trailer e falei, cara, tem alguma coisa. Até hoje não acho muito aquele caminhar dele meio que esquisitão, meio bizarro. Mas, pô, jogando o jogo, vou te falar, cara. Tá maneiro pra caramba. Eu espero que todas as fases sejam tão boas quanto essa do Block Man. Mas. Cara, vou deixar... Boom jogou também, né? Vamos deixar o Boom falar um pouco. Boom, o que você achou da demo? Tô jogando, inclusive, aqui. Tô jogando. Aí, agora você vai travar. Agora não trava não, cara. Agora é show aqui. Agora é delicinha. Pô, tô gostando, cara. Dificuldade tá ok, né? Tá aquela dificuldade mesmo do Mega Man. Mega Man Dark Souls, aí já tinha gente falando, né? Nossa, já não é pra tanto, cara. Pô. Tá bonito, né? Tá assim... Tá realmente o que eu esperava se fizesse um Mega Man pra nova geração, assim, aquele 2.5D, né? Uhum. Cel shade, bonitão, assim. É, gostei também desse poder dele de desacelerar o tempo e também aumentar a potência da arma aqui. Não tô usando agora. O Double Gear, né? É, o Double Gear. Acho que ele tá falando só da Gear, da Power Gear, né? Que é aquela que só aumenta o poder. É que o sistema chama Double Gear. Porque o Double acho que quando você ativa as duas juntas, não? Acho que caramba, é o nome mesmo do sistema. Juntas, olha de novo, filha da mãe, que não viu o tutorial. Eu também não vi, então. mas só dá pra ativar as duas juntas quando você tá com o sangue no Beleléu. Sim. Ah. Cara, não é uma parada muito última, mas prossegue então, aí, bom. Não, era só isso mesmo. Tô jogando aquele aqui agora. E acho que vai ser um bom jogo, cara. Acho que agora simplesmente acertaram aqui a mão. Acho que vai ser uma parada. Sim. Desgraça. Fala aí. Bom, né? Eu já tava com confiança nesse jogo desde o início, né? Agora Eu já sabia, né? Eu acho que você tinha falado mal na época do jeito que ele andava também. Não, eu tipo, uma coisa que até agora me incomodou, quando eles mostraram até a Ro, o Dr. Light, assim, os modelos dos bonecos não parecem assim tão bem feitinho comparado, sei lá, ao chefe, aos inimigos. Talvez seja só algo que eles colocaram mal polido, assim, talvez resolvam. Uhum. O Mega Man em si, o modelo dele tá ok, assim, eu acho que a animação podia ter uma coisa, melhorar um pouquinho, mas de resto tá show. O visual do jogo é que nem o Belo falou aqui. Ah, tu é só um bonequinho num lugar gigante. Pô, é exatamente como eram os jogos do Nintendinho, né, cara? Que sim. O sprite dele era minúsculo e num ambiente enorme. E, pô, tu tem isso e tu vê que, por mais que não seja um visual, nossa, mega fodão, assim, ele é bem simples, mas ele mostra o que é necessário, que nem o jogo do Nintendinho, né, cara? É aquela coisa que, por mais que tu, tá vendo um jogo simples de Nintendinho, tu vê alguns cenários que tem uns negócios que, pô, é bonito isso aqui, tipo, sei lá, aquela montanha lá no fundo, lá desenhada, olha que coisa maneira. Daí tu vê no início da fase do Blockman, tem aqueles tempos, depois quando tu entra, tu vê aquele tijolo azulado, assim, que é bem mais simples. Mas, cara, é bonito, e cada inimigo que tu vê, as animações deles, que nem, e tem coisa que tu vai, isso que é o negócio do jogo. Todo mundo aqui, quando o jogo ficou, nossa, cara, é difícil, né, pô. Daí quando a gente começou a avançar e já se acostumar com a fase, pô, a gente aprendeu e, pô, eu joguei de novo outra vez e passei moleza também, cara. E o Kenno também falou que, joguei de novo aqui e passei. Depois ele... Uhum. Até isso foi o jogo e, pô, pra mim foi a mesma coisa, cara. Tipo, o jogo sabe te ensinar bem o que ele tem e tem muita coisa interessante, que nem aqueles bichos caveirinhas, sabe? Aquele tem a marreta. Que, pô... Esse bicho é muito bem animado, hein, cara. Deixa que ameaçava. Tem coisas ali no, como eu falei, do caminhar, mas esse bicho aí é muito maneiro, que ele dá uma porrada e sobe a plataforma, né? Sim, é esse que é o negócio. Tipo, acho que todo mundo matou ele quando viu, nem deu a chance do cara dar marretada. Daí tem uma hora que tem uma esteira, daí aparece ele assim do nada, daí é geralmente quando não consegue matar, e daí tu pula, daí tu vê que vem a plataforma, pô, tem uma plataforma nesse bicho, daí tu vê que todos os outros lugares onde tinha a plataforma servia um pouco pra tu pegar um item novo, não precisa nem usar o Rush Coil, cara, é muito bem pensado, cara, e o sistema do Double Gear e do, pô, é bem pensado, assim, tu vê que o jogo tem esses desafios, eles são os facilitadores, mas não são, nossa, é impossível jogar o jogo sem usar isso, não, é só um jeito de pessoal mais novo, assim, jogar o jogo ter mais facilidade, né, que é aquele negócio que a gente fala do Dark Souls, né, pô, Dark Souls é uma dificuldade que o nego não tava acostumado, então o nego quer colocar tudo como se fosse Dark Souls, mas não é algo mega difícil, assim, é só, pô, é um jogo que tá certo pros padrões de hoje, e também ele pega o que era bom de antigamente e tá aí agora, não é só, só pegar um cash grab de nostalgia, né, cara? Não, é algo realmente bem feito, cara. E, né, parabéns pra Capcom, que estão acertando até agora. Né? Pô, isso é muito maneiro. Claramente você vê que o projeto, não tô falando aqui que o projeto foi mixaria, mas claramente talvez ele nem tenha custado 2 milhões. Você vê que ele é um projeto um pouco mais barato, até o preço do jogo mesmo tá vindo mais barato. Pra quem vai pegar no PC tá R$70, e pra quem vai pegar nos consoles, pelo menos na PSN, eu acho que ele tá 150, eu acho. Isso, eu acho que tá por aí. E vamos botar a culpa aqui, isso é bem coisa de tributo do Brasil, essa diferença. Lá fora eu acho que ele tá sendo por $40, se eu não me engano. Entendeu? Você vê que ele é um projeto mais, um pouco, vou dizer assim, simples, mas ele não deixa de perder qualidade, como o De Graça comentou. Cara, nesse cenário do Blockman, se você olhar nas paredes, tem as paredes que tem lá desenhadinho, como se fosse algo, sei lá, egípcio e tal. Tem o templo que você vê no fundo, tem essa questão da estrela. Porra, é uma parada assim, vou te dizer que eu fiquei sensibilizado. Eu joguei a primeira vez bêbado, não consegui passar. Não vou botar a culpa na bebida, porque tava difícil mesmo, entendeu? Mas quando eu joguei depois as outras duas vezes, que eu fui até o final e passei, nossa, é muito... Gostei bastante. Quem, ó, fala você aí. Tá, ao contrário do Desgraça, que eu já acreditava... Eu não acreditava porque, cara, quando acreditar na Capcom... Eu já aprendi que acreditar na Capcom é meio foda, né? Você não pode dar a mão que eles já querem o braço, né, cara? Então, porra, você tem que tomar cuidado nisso aí, né, cara? Bicho, eu vou falar que eu gostei bastante do que eu vi no Mega Man 11. Realmente gostei de que ele queimou minha língua. Eu gosto quando isso acontece, cara. Porque, pô, também, cara. Isso aqui tá uma merda. E depois, porque, cara, eu fico surpreso. Então, tipo, é uma sensação boa, né? Cara, você tá errado. Mas... Isso é louco. Exato, né? Agora, tipo, vem uma merda. Pô, como você já sabia que ia ser uma merda, cara, você não se surpreende. Agora, quando vem algo completamente diferente do que você achou, aí já é uma parada positiva. Cara, eu acho que eu não tenho muito o que destacar aqui. Eu acho que todo mundo destacou os principais pontos. Que já falaram, destacaram os principais pontos. Cara, é um jogo que realmente ele tá muito bem pensado. Ele, principalmente essa primeira fase aí da demo. Ele faz a questão de você aprender o jogo. De você tem a questão de usar as gears ou não usar as gears. Simplesmente é um jogo que ele vai moldando você enquanto você vai andando. Não vai acontecer de você entrar na fase e você morrer. Tipo, ser surpreendido por alguma coisa e não conseguir escapar. Mas aí, como eu falei, cara, esse jogo ele aplica muito bem o conceito lá do filme, lá, ó, No Limite do Amanhã, cara. Quantas mais você morre, você volta, repete, você vai ficando mais craque. Então, isso é o espírito do Mega Man, cara. Todos os Mega Mans, eles são exatamente isso, cara. Não é só peguei e já passei de primeira, não. Vai ter uma hora que você vai ter um aprendizado. Esse aprendizado, ele realmente vai somar alguma coisa pra você no jogo. Então, cara, cada ponto que eu ia passando, eu ia aprendendo alguma coisa na fase, tanto como Desgraça destacou. Pô, depois que você volta na fase, cara, a fase fica fácil, você já sabe o que fazer. Pra você ter ideia, eu joguei tanto o jogo, eu joguei tanto esse negócio, eu fiquei tão craque na fase, que tem uns malucos que eles vêm avançando com você, tipo com aquela moto lá do South Park, lá do Sr. Garrison, né, que é uma roda gigante e tal. Eu já tava, normalmente, eu acho que pra ela ali, pra fazer você acertar ela, eu acho que você tem que usar a gear, que deixa mais lenta, né, que diminui a velocidade. Aí, tipo, ele fica mais lento, você consegue acertar o ponto certo. O Desgraça conseguiu achar um macete lá. Eu tava conseguindo acertar eles só olhando. Tipo, eles vinham pra cima de mim, eu dava o tiro no momento certo. O bicho explodiu. Foi o tanto que eu joguei, o tanto de que eu enfrentei os bichos. Eu já tava sabendo o time. Agora nesse momento ele vai vir, eu vou conseguir acertar ele. Não, agora nesse momento eu vou desviar, porque eu não vou acertar ele. Então, tipo, eu já tava nisso. E principalmente, cara, o jogo, ele te dá vários caminhos pra você resolver a mesma situação. Tem uma hora que é... Logo pro final, acho que até nessa parte dessa esteira aí, que o Desgraça falou que tem, que uma hora você vai encontrar a caveira que dá a marretada. Um pouco antes tem uma parte que tem uns blocos que você tem que quebrar com os tiros pra passar pro outro lado. E aí ele é dividido como? No chão. Você tem 5 blocos empilhados direto em cima você tem um só no começo, dentro dessa parte dele. Tem um desses caras da roda batendo de um lado pro outro, e do outro lado tem outro bloco fechando. Cara, você simplesmente, o que eu tentei, você tem três maneiras. Você destrói 5 blocos no chão e cai na porrada com esse bicho da roda. Você destrói os 2 blocos de cima e espera o cara, o bicho da roda ir pra frente, que ele vai cair num buraco que tem mais à frente, ele vai sumir da fase. Ou então você simplesmente pula com o tiro carregado e acerta ele no momento certo, que vai explodir tanto a rocha da parede como ele também. Então, tipo, só no mesmo ponto você tem 3 maneiras de resolver uma situação. Isso porque eu ainda não tentei utilizar os poderes dos chefes e tudo mais. Eu fui jogando a minha maneira. Então, cara, realmente é um jogo que ele tá muito bem estruturado nisso. Tipo, pra você usar as guias, pra você manejar seu tempo. Até ele ainda tem os cacuetes dos jogos do Mega Man. Tipo, ah, você voltou em tal ponto, os bichos vão estar lá de novo pra você atirar. Quando você atira nele, do nada, o bicho deixa cair uma vida. São todos cacuetes dos jogos antigos do Mega Man. E, cara, eles mantiveram todos. Isso é muito bom, cara. Isso realmente é muito bom. Cara, graficamente eu achei ele bem bonito, não me incomodei com o visual do Mega Man, até comentei que achei ele bem bonito, ao contrário assim, de Desgraça e o Belo, que se incomodaram um pouquinho com um ponto ali e outro acolá. Mas, cara, realmente foi muito bom, cara, você pegar e jogar de novo o jogo do Mega Man, de novo ter aquele estranhamento de que só o X sobe na parede, o normal não, chamar o Rush pra pular em lugares mais altos, pô, tem que pensar um pouco pra sair de certo ponto da fase. Então, cara, realmente eu gostei muito disso. E, cara, eu acho que o ponto mais sensacional foi a evolução dos chefes, cara. Porque agora os chefes têm uma segunda forma, né, cara? Uma forma intermediária, né? Ele chega na metade da vida, ele meio que muda o modo dele, ele vira aquele gigante. E, principalmente, destacar aqui que eu fui o primeiro cara do locador a passar essa porra. Então, foda-se vocês são foda. É isso aí, cara. Mas pelo que eu tava vendo os gameplays, não é que todos viram gigante. É que todos meio que têm um... Sim, cada um tem uma forma diferente. Tipo, o Blockman, no caso, ele fica gigante. Não, exatamente. Que eu vi do Blast Man, a única coisa que ele faz é que ele fica muito louco, assim, no final. E começa a atacar muito rápido. Não, mas isso o Blockman também faz, né, pô? Você esqueceu que ele fica jogando as pedras? Não, mas tipo, ele não vira um bicho gigante, coisa precisa. Não, sim, esse foi o Blockman. É que o Blockman é que, tipo assim, o que eu interpreto é que os robôs sempre têm muita personalidade, né? Eu acho que é porque o Blockman é muito pequenininho, tá ligado? É, tipo, por isso que tem essa... Tipo, ele se junta, sim. Cara, se não me engano, tem um que é tipo um balão de palhaço, não vou lembrar agora qual o nome, que ele, eu acho que quando ele chega nessa metade dele, ele começa a quicar pra todo lado da tela. O Rubberman. Isso, eu acho que ele faz isso. Tipo, porque você vai ver que cada um... Ele vai ter um detalhe especial em algum ponto do jogo, cara. E esse detalhe é primordial pro uso das guias, cara. Tipo, tanto quando eu lutei com o Blockman, eu vi, pô, olha, a gear aqui que me dá mais força no tiro é que melhor serve pro ponto gigante dele, pro modo gigante. Então, tipo, no modo gigante eu conseguia bater nele, conseguia ver os cacuetes dele quando ele fazia, ó, ele vai fazer tal coisa, então ele vai me atacar em tal ponto. Eu já saía pra ele não me acertar. E, cara, isso é Mega Man total. É assim que se joga Mega Man, cara. Então, tipo, isso eu achei muito bacana. Principalmente as guias ainda dão uma facilitada boa. Só deixo minha crítica na questão da Double Gear, né? Que é aquela que você usa quando tá com pouca vida, né? Que é como eu disse, o desgraçado, o Desesperate Move, né? Cara, não achei ele tão útil assim. Na verdade, eu acho até que ele meio que ferra teu jogo. O trailer parece super útil, né? Que ele dá um tirambaço. Sim, né? Sim. Cara, o Desgraça, ele falou que ele usou... E acabou se ferrando, né, a primeira vez, foi a primeira vez, Jesus, que você lutou no chat? Sim, né, que eu usei, ele tava na forma gigante, né, daí eu tava com pouca vida, deu, pô, vou usar, usei, daí dei uns tiros lá nele, daí quando chegou naquela forma dele ficar jogando um monte de blocos na tua cara, eu não podia dar charge shot, que era o jeito mais eficiente, e acabei exato. Me estrapelando. Não precisa nem pular, só dar o charge shot mesmo que vai, cara, destrói as pedras todas. Não, então, tipo, eu tentei usar também, depois eu acho que eu usei na segunda jogada, também não achei tão interessante, assim, um modo de usar, achei meio, tipo, pô, cara, você sacrifica muito das principais habilidades do Mega Man pra... É, mas eu acho que a ideia é, tipo, ser o último suspiro, né, tipo, que nem eu usei quando ele tava no modo gigante e tava faltando pouca vida pra ele morrer, daí aí eu já me fudi, eu devia ter usado quando ele tava nesse modo de só ficar jogando os blocos, né? Sim, sim. Mas agora, mas tirando isso, cara, os outros, pô, usar as guias em separada é algo, cara, sensacional. E principalmente eu fui meio panguão nessa aí, né, cara? Porque você pode cancelar o uso das guias, né? Você usou num ponto, ah, não preciso mais. Você consegue desativar. Eu não tinha visto isso, então eu era o cara que usava a guia até ela sobrecarregar. Eu usava dessa maneira. Ainda assim, eu consegui levar o jogo numa boa. Pô, eu consegui até pegar mais habilidade por conta disso. Então, porra, cara, você vê como que o jogo ele tá bem planejadinho, como esse principalmente eu acho que é o melhor mote dele. É como de, em várias situações, em uma situação você resolve ela de várias maneiras, cara. Então, realmente ficou muito bom isso no jogo. Uhum. Show. Senna, fala aí, pode rasgar tua seda aí pro Mega Man. O que, que você achou do jogo? Ah, não gostei não. Sacanagem. Tipo, você até falou do Mega Man 8, mas o Mega Man 8 eu tenho algumas críticas assim, porque eu acho que ele é uma... o Mega Man, ele evoluiu em gráfico e, tipo, regrediu um pouco em jogabilidade, entendeu? Sim. Você pega o Mega Man 7, tipo, por exemplo, você tinha aquele negócio quando você cai no buraco, o Beat vem te salvar, você tinha a armadura com Rush, uma porrada de coisa, e no Mega Man 8 os caras tiraram tudo. O Mega Man 8 não tem nem os itens, né, pra você recuperar a energia e tal, sim, que agora tá de volta. Aí você pega o Mega Man 9, então, aí os caras regrediram em jogabilidade e gráfico. O 10 também é a mesma coisa, né? E o 11, cara, tipo, esse esquema do Double Gear System é muito interessante, tipo, a parada da velocidade e tal. Você fica imaginando, por exemplo, Mega Man 2, aquela parte das plataformas que ficam sumindo e desaparecendo, você poder usar o da velocidade, deixar tudo mais lento e tal. Outra coisa que eu gostei muito, cara, porque essa tela que eles liberaram é muito Mega Man, cara. Tipo, tem aquele negócio quando você enfrenta o sub-boss, né? Aí ele vem depois, tipo, uma dificuldade um pouquinho aumentada, que a esteira começa a se mover, né? Fica um pouco mais difícil e tal. Outro detalhe que vocês falaram da tela que é interessante é a luminosidade, né? Se você prestar atenção, as lâmpadas ficam meio que apagando, acendendo, assim, cara. Então, isso tá muito legal. A luta com o mestre, né? Tirando aquela parte que até você comentou da porta, né? Que agora não dá mais pra você fazer aquelas entradas estilosas, né? Você bate na porta. Que detalhe bobo que faz falta, né? Como é que pode? Eu acho que eles fizeram isso pra tirar o bug, né? Porque tinha muito bug, né? Ah, você entra tirando e dá. No Mega Man 7 tinha isso, né? Você dá um one hit kill no. Caralho, né? Olha aí, se você entrar dando o Crush Noise, a arma do Shademan, você mata ele de primeira. Caraca! Olha aí, não sabia não. E assim, a dificuldade, eu vou ser sincero pra vocês, não achei a tela tão difícil assim. Porque eu já imaginava. Porque eu já tinha visto outra pessoa jogar no YouTube, então eu já sabia, tipo, Pô, pensei que era só o poder de Mega Man, cara. Você que como nosso principal especialista, não, porra. Cara, mas eu vou falar pra você, tem uma parte lá, que, aquela parte que vem os meio que os labirintos, né, que você tem que quebrar e tal. Tem a segunda parte que você tem que dar meio que uma volta, subir e dar um slide. Então, ali, rapaz, dá um friozinho na barriga ali. Sim, cara, essa parte que tá meio bugada. Essa parte tá bugada. Sim, a primeira ela não vem, tem vezes que ela cai 3, ou tem vezes que cai 2. E quando cair 3, tem hora que mesmo, ela tem um vãozinho menor pra você pular. Ah, né? mas isso aí eu vejo que é se você rusheia, só cai 2, cara. Você vai dando... Não, cara, pior que não. Eu fiz uma que eu não... Eu acabei, tipo, passei o primeiro, aí me embolei no segundo, aí quase fui triturado na máquina, mas eu avancei, mas aí não veio o terceiro. Eu fiquei, ué, cadê o terceiro? Não veio. E, cara, tem vezes que dentro do terceiro, quando você vai pular... Mesmo você pulando na parte que não tem nada em cima, tipo, o boneco trava, como se ele estivesse batendo em alguma coisa. E aí, tipo, você tem que ficar apertando até uma hora ele conseguir sair. Aí, muitas vezes, quando é a hora que você consegue sair, é a hora que a máquina te esmaga, né, cara? Aí, quando eu joguei, só veio 2, cara. E eu vi uns caras jogando que vinham 3 mesmo, eu falei, eu acho que é de você não ir rápido. Outra coisa que tá muito legal, o Rush Coil, tipo, já tá meio que no padrãozinho ali, né? Você não precisa trocar, tal... O controle em geral é bem intuitivo, né, cara? Tem até um esquema de tu pegar as habilidades, tu pode colocar no analógico, né? Pô, achei do caralho isso, cara. Não, e outra coisa que o Double Gear vai funcionar junto com as armas. Ele funciona quando você usa o Power, funciona como Charge, né? Porque o Mega Man clássico sempre só carregou algumas armas, né? Tipo, Atomic Fire e tal, não sei o quê. E agora vai dar pra carregar todas. Pô, falando em arma, pô, dá pra ver que as armas do chefe aí são muito caprichadas, né? Tipo, é um efeito foda e quando tu coloca Power Gear é mais foda ainda o negócio. E são funcionais, né, cara? As duas que vem, a do Sparkman e do... alguma coisa Fireman aí, que deve envolver fogo? Não, pô, que vem a do... é tipo uma broca, não? E cara, eu achava que era... Batman, agora lembrei. Que explode... Mas os dois poderes que você tem ali, caraca, eles funcionam muito. É isso que eu tô falando, né, cara? Parece que eles fizeram essa fase realmente pra questão. Tipo assim, pra gente mostrar como é que o jogo funciona. Porque esse bonequinho que vocês estão comentando aí, do que gira e ele abre uma brecha ali, que ele vai na roda e abre uma brecha pra você acertar ele. No normal, eu assumo aqui pra vocês que, pô, sou uma porcaria. Ele toda vez ele, ele é uma evolução daqueles Sniper Joe, né? Que ficava com os espinhos. Sim, sim, agora ele tá ciclista. Você, quando tu usa esse, o poder do inimigo de choque, nossa, é tão bom que ele vai no chão, ele já pega o inimigo de primeira já e lança por dois lados. O outro do fogo, que eu vejo que muita gente usa pouco, mas é bom também quando você quer fazer algo rápido, porque você dá tipo um rasante, né? E aí, sem você pegar numa superfície, ele vem e meio que ele dá uma explosão e tudozinho. Cara, os poderes eu achei muito bem encaixado pra aquela fase ali. Eu tô com medo que depois, quando a gente comprar, talvez todas as fases, as outras fases não funcionem como essa do Blockman funciona. Mas nessa demo aí deu pra falar que, caraca, eles funcionam direitinho, não tem problema nenhum nisso. Você consegue usar no boss lá grandão do Blockman. Inclusive, esse de fogo ajuda bastante quando o boneco rei se acerta no ponto vermelho. Entendeu? E é muito fogo. E os guias complementam, como você já falou. Quando você usa esse guia, eu acho que com o Double Guia, e ele mostra lá no final, quando você passa o poder do Power Man, do Blockman, cai um monte de tijolo, né? Ao invés de cair 4, acho que cai 8, 9, um negócio assim. Sim, cai uma construção completa, já com argamassa. Sim. Tudo. Minha casa, minha vida. O que eu tô esperançoso pra esse jogo é ver que mais vai ter. Ah, será que vai ter mais um... Os outros features do Rush, né? Será que vai ter o Rush Search? Será que vai aparecer o Forte, o Proto Man, tá ligado? Pô, seria maneiro se aparecesse o Forte, hein, cara? Seria maneiro pra caralho. Eu acho que deve aparecer como subchefe, cara. Eu acho que eles devem colocar ele como subchefe, já que, querendo ou não, é o Willy de volta, né? Então deve sim aparecer ele como subchefe pra enfrentar o Mega Man. Agora, o Proto Man realmente eu não faço ideia e... Cara, eu acho sim que ele que deve ter os outros poderes do Rush, sim, cara. Não dou certeza. Eu acho até que essa questão que você comentou, Senna, do Beat, né? Que ele caiu no buraco, aí no Mega Man, acho que 7, né? Ele puxava ele de volta. Não sei se você olhou na tela de start, mas tem lá o quadro de poderes e tal, e um desses quadros é o Beat com alguns números. Não, mas eu vi isso. Tem o Beat, sim, No 11 já tá confirmado. Isso que eu ia comentar pra vocês, o Beat é o pássaro, né? É isso. Se vocês joguem a demo no nível mais fácil, que eu fui jogando de um nível pro outro, se você cair no buraco, normal. Ele te salva, pô. Já tá pronto, isso já vai ter. Então, cara, você já tá vendo que o jogo ele já tá estruturado realmente pra fazer as coisas do Mega Man. E eu acho que, sinceramente, esse jogo ele vai dar, apesar dele ser o 11, ele vai dar ignorado no 9 e no 10, cara. Tipo, eu tô sentindo isso. Pode fazer. Eu acho que deve citar algumas coisinhas assim e tal, mas não tem nada digno de nota, não. Aí, irmão, você tomou o remédio pra Robo Enz aí, cara? Tipo, pô, melhor referência. Gente, mas acho que é isso, né? Falamos bem, pode falar, Sina, pode falar. Não, eu só ia falar que eu acho que se o Mega Man 9 e o 10 saíssem hoje com uma jogabilidade melhor, tipo, não aconteceu nada, o Mega Man ficou tão em pão, ia fazer sucesso, cara, porque esse tipo de jogo retrô hoje em dia vende bem, entendeu? Sim. O Mega foi numa época errada e, tipo, puta de um downgrade, sabe? Sei lá. E falei, pô, e deu mole, né, Capcom? Era Capcom querendo dinheiro, né, cara? Aquele negócio, né? Tipo, a gente quer dinheiro, a galera quer Mega Man, dá aí qualquer coisa aí, né? Tipo, eles praticamente pegaram esse... Como a gente viu um trabalho bem feito no Mega Man vs Street Fighter e no Mega Man Maker, né? E, porra, que é bem feitinho, cara. É um negócio bem estruturado. Tem até, eu acho, também o Mega Man Arena aí, né? Cara, que, pô, são coisas bem feitas. Tô usando toda aquela gama do Mega Man de Mega Man 1 a 6... E, cara, tipo, a Capcom pegou aquilo e usou só o básico do básico. Tipo, ah, não, vamos fazer só o básico do básico e cobrar uma grana nisso. Tipo, então, tu vê que realmente... não era uma época legal pra Capcom, né, cara? Então, você vê só que era só os caras querendo dinheiro mesmo. Eu acho que ele tá saindo na hora. É ruim falar isso, né? Soa meio óbvio, né? Mas acho que ele tá saindo na hora que ele tinha que sair, entendeu? Na hora que, tipo assim, que talvez com esse projeto aí do Mike Tambernales, tipo, ó, dá pra gente conseguir um dinheiro com isso aí, hein? E se a gente fizer dentro de casa... A gente não tem que dar esses 40% que o Inafune perdeu lá, esses 2 milhões. Vai tudo aqui pra dentro. Tá uma época, como o Senna falou, o retrô, ele vende bem, né? Quando você faz algo retrô, você vê pelos jogos, você vê o último jogo aqui, que praticamente deve sair a review, ou devo gravar alguma coisa em algum momento, que é o The Messenger, né? Que o jogo praticamente, ele tem coisas novas, mas ele tem o apelo na nostalgia, né? De ter cenário 8-bits e 16 também. Então, essa parada vende, entendeu? Essa parada vende. O Bloodstained que saiu agora. Que esse jogo é excelente, esse jogo é muito bom, cara. Toda vez que puder falar, você não lembrou bem. programa muito bom, curtinho, gostoso, bem animado pra caramba, entendeu? Bem animado pra caramba. Ele faz essa parte retrô do jeito que tem que fazer. Vamos ver agora que o Mega Man tem um porém, ele tem essa questão de ser um pouco mais quase 3D, né? Então vamos ver se ele, com essa coisa toda, ele vai acertar, mas acho que as impressões que a gente tem do demo, acho que todo mundo aqui teve boas, né? Acho que ninguém teve nenhuma, essa porcaria, o medico, ou é melhor do que nada, né? Acho que dessa vez, acho que agora vai, né? Agora vem o X. Mas é isso, né, gente? Então vamos acabando por aqui. Senna, muito obrigado. Você, toda vez que a gente falar Mega Man, você tem que aparecer, ser convocado. Por estar aqui no cast. Não, mas você sabe como que eu fui convocado? O Keno postou um print de uma parada. Eu falei, o que é aquilo ali do Matt Laverne aí? Aí falou, não, é do cast e tal. Ah, então não, ele já quer. Não, melhor de tudo. Não, é do cast que a gente vai fazer hoje. Quer participar? Não, vambora. Isso aí, pronto. Ah, eu só tava esperando isso. Eu só queria que você falasse essa parte. Não, tem que ter. Toda vez que a gente comentar de Mega Man, tem que ter o Senna aqui. Senna, aproveita sempre fazer aquele jabá que você faz lá do teu fórum. Hoje, opa, se tiver alguma coisa nova. Pior que tem polêmica lá. Tá rolando uma treta lá porque apareceu o Jiraiya no Power Rangers Ninja Steel. Olha aí. Oh, história só pipoca e vai ler lá os nerds dando ataque de... E é isso aí. A gente vai deixar o link do fórum do Senna aí embaixo. E desde já agradeço aí a todos vocês, meninos e meninas, que ouviram até aqui. Um abraço, espero que vocês tenham gostado. Feliz aniversário, se for seu aniversário, e até a próxima. Valeu, tchau. Eu acho que tinha que terminar sempre com o Keno cantando a música do parabéns. A gente tem que colocar o Keno cantando uma música de tchau, sabe? Sei lá. Tipo, não aprendi a dizer adeus. Nossa, cara. Eu arrumo o karaokê pra vocês. Eu tava no ônibus, cara, era 5 horas da manhã. Aí vocês falaram lá da parada e tal, da comemoração. Vocês colocaram o Keno cantando, cara. Cara, aquilo foi um áudio, deu explicando o que era essa música. Porque eu falei, pô, cantar a música da chuva. O Cash, pô, que música da chuva? Eu tive que cantar. Ah, não, como é? A chuva cai, a rua inunda, o locador, eu vou comer seu bolo. É, caralho.